CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciamos agora a nossa Rádio Web número 2 do curso de Auxiliar Administrativo, apostila módulo 2. E bem como a gente fez na Rádio Web número 1, você deve acompanhar essa Rádio Web com sua apostila, tanto no formato impressa como no formato digital em seu computador, para que você possa acompanhar a explicação que iremos lhe fornecer nessa Rádio Web, acompanhando sempre em sua apostila para garantir um melhor entendimento. Vale lembrar também, em caso de parada no processo de sua Rádio Web, que você tiver que parar a sua Rádio Web, não esqueça de anotar o tempo e também o número da página, para que posteriormente você possa iniciar do mesmo local onde você parou. Seguindo nosso estudo, no que se refere rotinas administrativas, a função administrativa da organização, a gente vai iniciar com um tema muito importante que você pode acompanhar a partir da página 3, que é a logística. A logística está presente, em todas as empresas que vendem produtos, bens de consumo, e a logística é parte integrante do processo administrativo de uma empresa. Aquilo que a gente citou ainda lá na Rádio Web número 1, não adianta você ter foco em estratégias para você ter um custo de produto interessante, um custo de produto bacana, para você conseguir ser competitivo no mercado, se a sua logística não opera funcionalmente para te fornecer também custos mínimos combinados com eficiência máxima. Porque a logística, você entregar o produto até o cliente, você armazenar o produto primeiramente, armazenar até mesmo a matéria-prima, inclui custos. O transporte desses produtos também inclui custos. E uma boa gestão de logística é fundamental para qualquer organização, seja da pequena até a mais grande. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir da página 3 algumas definições sobre o que é logística. Logística, então, é a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. Entre essas atividades de logística estão o transporte, a movimentação de materiais, o armazenamento, o processamento de pedidos e o gerenciamento de informações, que são ligadas a esses termos que a gente acabou de citar. Seguindo, a gente pode ver ainda lá no quarto parágrafo, uma das principais ferramentas da logística é o WMS, ou chamado Warehouse Management System, do inglês em português, Sistema de Automação e Gerenciamento de Depósitos. Então, o que ele traz? Que hoje, na maioria das empresas, grandes empresas, esse controle logística para despachar produtos, mercadorias, recebimento de matérias-primas, não é feito numa agenda, num simples papel onde você anota. É todo um sistema automatizado que vai garantir, maximizar primeiramente o meu espaço que eu tenho, Como é que eu vou organizar o meu espaço, o meu depósito, para que eu consiga localizar mercadorias, encontrar mercadorias da melhor forma possível. E esses sistemas, que são todos, seguem essa ideologia do sistema WMS, ele foca justamente isso. Ele foca não somente o formato de entrega e distribuição, mas desde do seu armazenamento, para que quando você receba um pedido lá na tua empresa, você saiba em que prateleira está, em qual local está aquele produto que você deve entregar a seu cliente. E essa forma de logística, ela garante mais eficiência, porque ela garante menos perca de tempo, ela garante, em alguns sistemas mais sofisticados é possível, onde a empresa faz entrega diretamente para o cliente, o próprio sistema integrado via GPS, ele vai fazer uma rota do caminho mais curto para entregar esse produto até o cliente. Então é um conjunto de várias ferramentas que vem a somar no âmbito logístico da empresa para que a empresa ganhe competitividade não somente em fatores de preço, qualidade do produto, mas como na entrega, né? São vários fatores. Então, como a gente pode concluir ainda naquele parágrafo, o WMS literalmente é um sistema de automação e gerenciamento de depósitos, armazéns, linhas de produção e é uma parte importante da cadeia de suprimentos, ou supply chain, e fornece a rotação dirigida de estoques, diretivas e inteligente de picking, consolidação automática e cross-docking para maximizar o uso do valioso espaço do armazém, né? Então, aquilo que a gente citou. Você pode fazer um bom controle logístico de forma manual? Pode, né? Você pode fazer. Mas você ter o seu trabalho, né, todo o trabalho logístico, por conta de um sistema automatizado e eficiente, com certeza ele vai, se for tudo lançado de forma correta nesse sistema, se ele for alimentado com informações corretas, ele vai ser muito mais eficiente e vai falhar muito menos, ou nem irá falhar, se comparado à máquina humana. Né? O homem, ele é sujeito a falhas. Né? E a gente sabe que no processo logístico, algumas falhas são cruciais. Né? Você entregar uma mercadoria errada para algum cliente, aí você tem o custo de retorno daquela mercadoria, quem sabe você, uma empresa lá no sul do Brasil, vai despachar uma mercadoria através de uma transportadora lá para o norte, né, para o Amazonas. E chega lá a mercadoria e o consumidor percebe que essa mercadoria está errada. E você confere realmente que foi a mercadoria que iria lá para a Bahia, você despachou para o Amazonas. Foram trocadas. Qual o meu custo logístico de um simples erro desse? Sem contar uma possível perca de cliente, de ambos os clientes, o do Amazonas e o da Bahia. Porque eles receberam uma mercadoria, além de incorretas, deixaram de receber, né, uma mercadoria que talvez estavam precisando para aquele exato momento. Então, os custos, não é somente o custo de transporte que você vai ter. Você pode ter a perca de um cliente. Quanto custa um cliente para a tua empresa? E como é fácil você perder um cliente através de um erro logístico? Então, no penúltimo parágrafo, a gente tem uma definição de qual o objetivo então da logística. Né? Um dos objetivos mais importantes da logística é conseguir criar mecanismos para entregar os produtos ao destino final num tempo mais curto possível, reduzindo os custos para isso. Os especialistas em logísticas estudam rotas de circulação, meios de transportes, locais de armazenagem, entre outros fatores que influenciam nessa área. Então a gente fez apenas uma breve análise do que é logística e do quanto a logística é importante dentro de uma organização. Salientamos novamente, né, hoje, a grande maioria das empresas que buscam um sistema de logística eficiente, eles buscam por sistemas automatizados que vão lhe garantir isso. Né? Desde um armazenamento correto no estoque, a rota correta, como a gente viu, de entrega, N fatores que esses sistemas proporcionam dentro de uma empresa e com um custo não muito elevado. Né? Você tem programas, softwares que vão te fornecer esse auxílio a um custo baixíssimo, né, se comparado aos custos de um sistema logístico incorreto. Seguindo o nosso estudo, nós vamos até a página 4, verificar um assunto muito importante. Já salientamos essa questão lá na Rádio Web número 1, que é a formação de preços, né? Onde a gente sabe que muitas empresas pecam na hora de formar o seu preço, muitas vezes não sabem o preço correto que elas cobram sobre determinados produtos. Então, a formação de preço, assim como a formação de serviços, né, do custo de serviços, ela é muito importante para a empresa. E a gente vai verificar agora a forma correta para você calcular realmente qual é o seu preço de custo, quanto custa um produto dentro da sua empresa, e por quanto que realmente você quer vender aquele produto, por quanto que você deve vender aquele produto para alcançar aquela meta que você deseja. Então, o método de formação de preços mais tradicional consiste em calcular o custo total do produto, acrescentar uma margem de lucro, também chamado de markup. Uma vez que sobre o preço de venda incide alguns encargos, né, impostos, comissões, né, aquilo que a gente citou muitas vezes, o administrador calcula o preço, tem o preço de custo que vem da nota do fornecedor, em cima lá daquele valor ele calcula lá 30, 40%, mas ele não tem um valor preciso, correto, de quais os encargos, né, sobre o produto, desde os encargos tributários, os encargos de transporte daquele produto, encargos ligados aos custos operacionais que a sua empresa tem, que são aluguel, luz, água, telefone, internet, funcionários. Então, os encargos são os grandes influenciadores no preço de custo de um produto. Então, saber quais são os seus encargos na empresa, primeiramente, é a tarefa inicial que deve ser feita. Então, você vai somar todos os custos, todas as despesas que a empresa tem, tanto despesas operacionais como não operacionais. Operacionais, as que a gente já citou, não operacionais são custos eventuais, né? Por exemplo, a gente tem não operacionais o custo de imposto de compra de alguma mercadoria. Você só vai ter esse custo se você comprar a mercadoria, né? Então é uma despesa não operacional. Despesas operacionais é aquilo que não, independentemente do teu volume de produção, ela será praticamente fixa. Então a primeira etapa é você somar todos os seus custos operacionais e não operacionais do seu negócio e você vai obter um valor X. Esse valor X, para você transformar ele em percentuais, o que você deverá fazer? Então, primeiramente, você fez a soma total dos seus encargos e você vai ver que a tua empresa, digamos, vende 10 mil reais. Né? 10 mil reais é a lucratividade da sua empresa, não é o valor bruto de venda. 10 mil reais é o valor líquido, é o faturamento líquido da sua empresa, 10 mil reais. É muito importante que muitas vezes você está montando um negócio e você não tem perspectiva de qual é o teu faturamento líquido. Então você tem que se basear em projeções, mais ou menos estimar qual será o teu faturamento líquido e do teu faturamento líquido você comparar com os teus encargos. Se os meus encargos, digamos, são todos R$4.500, eu sei que os meus encargos são 45%, né, do meu faturamento líquido. Eu utilizo o meu faturamento líquido para pagar os meus encargos. Lembrando que o faturamento líquido que eu vou ter é apenas, né, o valor da venda, descontando o valor do custo que eu comprei o produto. Digamos que se eu comprei um produto por 200 e vendi ele por 300, a minha lucratividade é 100. Não é uma lucratividade líquida, mas sem descontar os encargos operacionais e não operacionais. Por quê? Eu tenho que pagar 200 para o meu fornecedor e eu vendi por 300, lucrei 100. Mas eu ainda tenho que pagar do 100 restante os custos relacionados à luz, aluguel, impostos relacionados àquela compra daquela mercadoria, à venda daquela mercadoria. Eu também tenho que pagar funcionários, eu tenho que pagar o contador, N obrigações que a empresa tem a pagar, que vai ser descontado ainda desse lucro, dessa diferença entre compra e venda daquele produto. Então, se a gente vendeu 300 mercadorias, enfim, e a gente obteve uma lucratividade de 10 mil reais, apenas descontando o quanto eu paguei por um produto, com a diferença, com o valor da venda, eu vou ter 10 mil reais. É o meu faturamento líquido, mas ele ainda não está descontando os meus custos operacionais e não operacionais. Então eu tenho 10 mil reais e sei que os meus custos, tanto operacionais como não operacionais, somam R$4.500. Eu vou saber que desse faturamento, 45% ainda será despesa e vai me sobrar para mim 65% realmente líquido, que é o lucro líquido da empresa. Então, para que a gente consiga entender melhor, a gente vai exemplificar, a gente vai ter uma fórmula, como você pode ver ali na página 4, e a gente vai exemplificar para que você consiga entender esse processo de formação de preço. Então, primeiramente, é necessário que a gente compreenda esses símbolos, né, que estão ali. Custo total unitário do produto é o valor que eu comprei do fornecedor. Simboliza pela letra C. Percentual de encargo sobre as vendas, né? A gente somou que a gente tem R$ 4.500 de encargo se eu tenho uma lucratividade, um faturamento de R$ 10.000. Reais. Então eu sei que é 45%. Como a gente citou, se a empresa está lançando, está sendo lançada no mercado e não se tem projeção ainda do seu faturamento líquido, você tem que fazer uma estimativa, não tem outro jeito. E ao longo que você vai sentir no mercado, você tem que se adaptar aos seus preços. Temos também, então, o encargo sobre a venda, simboliza a letra E. Markup sobre custo, percentual de markup sobre custo, a letra M. E o preço de venda, que é o que a gente quer saber, a letra P. Ali abaixo a gente tem a fórmula, mas nós vamos direto lá na página 5 para um exemplo. Através do exemplo a gente consegue entender mais fácil esse processo de formação de preço. Então nós temos uma seguinte situação. O custo unitário de um produto é R$ 200. O percentual de encargos incidentes sobre o preço de venda é de 27%. Então lembra que a gente citou um exemplo que temos R$ 4.500 de despesas operacionais, então de 10 mil de faturamento seria 45%? Nesse caso, dessa empresa é 27%. É a soma dos meus custos operacionais e não operacionais do meu negócio, né? Que são as despesas que não estão ligadas ao preço de custo da compra daquele produto ou da compra da matéria-prima para industrialização, né? Então a gente tem também a seguinte situação, que pode ser uma indústria, uma empresa que produz algum produto e o preço de custo seria matéria-prima para o desenvolvimento e encargo seria todo o processo de produção, os custos operacionais das máquinas, dos equipamentos que vão transformar aquele produto, aquela matéria-prima, aliás, em um bem de consumo, em um produto. Então, a gente tem o preço de custo de R$ 200, o percentual de encargos do preço de venda é 27% e a empresa precisa aplicar um percentual de 32,4%. Esse é o mercado que ela quer ter. Essa é a margem de lucro que ela quer ter, a margem de lucro líquida. A gente viu essa situação, a gente analisa a situação e a empresa aqui ela coloca que ela quer ter 32,4%, a margem de lucro. O markup, né, que é a margem de lucro, ela deve ser moldada de acordo, né, com cada situação estratégica que a empresa adota, né? Em algumas situações ela será maior, em algumas situações ela será menor. O que não irá mudar são os preços de custos e o encargo que a empresa tem. Ele pode ter variações, mas são variações que não vão depender do gestor da empresa. Se o teu fornecedor aumentar o preço e você não conseguir um preço mais em conta no mercado, você vai ter que acrescentar e repassar isso para o consumidor. Se os seus encargos irão aumentar, você também vai ter que incluir isso. A única coisa que é maleável é a tua margem de lucro. Essa você vai ter que moldar para ser de acordo com a sua própria estratégia de mercado. E ali ele cita, né, que 32,4% é para que a empresa consiga atingir a meta de 16% de faturamento naquele ano, né? Então, na verdade, esse 16% não se junta à forma, é apenas uma exemplificação que para a empresa alcançar os 16% de retorno do capital investido, ela tem que ter uma lucratividade de 32,4%. Então, a gente tem a seguir os dados extraídos. Se meu preço de custo, 200, e que são os meus encargos, que era 27%. Quando se trata em percentual, a gente sempre transforma, né, colocando 0, vírgula ou percentual, né? Então é dessa forma que a gente transforma percentuais em números reais. M, que é o meu markup, 32.4, então é 0,324. E o P, ponto de interrogação, é o meu preço, que eu ainda não sei. Extraídos os dados do problema, nós agora vamos aplicar a fórmula. A fórmula que você pode ver ali, já aplicando os dados na fórmula, nós temos 200, que é o preço de custo, abre parênteses, o 1, que é da fórmula, mais o meu markup, que é 0,324, tudo isso dividido por 1, que também é da fórmula, menos 0,27. Então a gente vai ter, seguindo com a fórmula, 200 vezes 1,324, 1,324 surgiu de 1, mais 0,324, dividido por 0,73, e 0,73 surgiu de 1 menos 0,27. Então, seguindo com a fórmula, nós teremos 264,80, que é o total de 200 vezes 1,324, tudo isso dividido por 0,73, e nós teremos 362,79. Esse é o valor de venda, é o preço final que eu devo vender o meu produto. Então, dessa forma a gente consegue compreender como é feito esse processo, é uma forma muito utilizada. E como a gente citou, a única coisa que vai ser variável é a tua margem de lucro. Ali vão estar todos os teus encargos, já somados, o custo do produto que você comprou do fornecedor, tudo isso já está agregado nesse valor. E basta apenas você aplicar a fórmula. Isso é muito importante e deve ser feito com todos os produtos da tua empresa, né? Porque todos eles vai ter variação de acordo com o preço de custo do mesmo. E dependendo do preço de custo, esse valor, esse percentual pode aumentar e como também pode diminuir. Vamos abordar agora uma etapa muito importante no processo gerencial de uma organização, que é a seleção de pessoal, o recrutamento daquilo que é mais importante dentro da empresa, que é os profissionais que a constitui. Então você pode ter um investimento muito elevado em equipamentos, mas sempre você vai precisar de uma pessoa para operá-lo. Então a mão de obra é algo indispensável para qualquer organização e, logicamente, todas as empresas buscam ter a sua mão de obra o mais qualificada possível, o mais preparada possível para exercer as funções específicas relacionadas ao cargo da mesa. Por isso que a seleção de pessoal é muito importante. Ela é uma espécie de um filtro, como a gente vai ver logo em seguida, que busca buscar as pessoas mais preparadas para aquele cargo específico. Então, iniciando lá na página 6, a gente vai citar o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: a seleção de pessoal funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização. Aquelas que apresentam características desejadas pela organização. A seleção de busca aqueles que são mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização. Então é importante a gente salientar que existem vários métodos utilizados para a seleção de pessoal. A gente vai citar aqui um método que é composto por quatro etapas, quatro importantes etapas, que ele irá garantir, né, a escolha do melhor profissional de acordo com a vaga que o gestor da organização está buscando. Então a primeira etapa, como diz logo abaixo, não é possível efetuar uma seleção de pessoal sem que definimos tão explicitamente quanto possível a natureza e as atribuições típicas das funções. Então, antes de tudo, o colaborador executar aquelas funções, antes da gente selecionar o perfil de colaborador, a gente tem que selecionar quais são as funções que ele irá desempenhar. O gestor da organização tem que descrever todas as etapas de serviços, todas as rotinas de trabalho que essa pessoa vai ter, e com base nessa descrição da vaga, o mais específico possível, a gente vai conseguir localizar uma pessoa que vai preencher aquela vaga de acordo com as suas habilidades. Então a gente tem N cargos dentro de uma organização, de vários segmentos, né? E cada uma delas vai depender de um tipo de profissional diferente, com habilidades diferentes, né? Então, antes da gente selecionar um profissional para a nossa organização, a primeira etapa é analisarmos tão descritivamente é a vaga que ela irá ocupar, né? Com todas as atribuições relacionadas à mesma. E a gente parte para a segunda etapa, né? A segunda etapa, a partir da descrição do cargo, podemos inferir as características e qualidades que o indivíduo deve ter para que possa cumprir aquela função eficientemente. Para se chegar a tal inferência, psicólogos procedem às pesquisas que correlacionam características e qualidades com a eficiência profissional. A técnica da pesquisa em si não vem, é claro, de encontro ao nosso interesse. O importante é que se tenha evidências lógicas de que para a função X, o candidato deve ter apresentado as características B, D, F e as aptidões M, N e P. O que quer dizer essas informações? A gente vai, através de métodos de pesquisa, métodos de avaliação, extrair, né, as características do colaborador, né? Então a gente não vai simplesmente perguntar: você tem habilidade com isso? Né? Você tem habilidade com essa função, essa função? Provavelmente a pessoa vai falar que sim, né? Mas você tem que testar se realmente essa pessoa tem essas aptidões, né? Então, você consegue buscar, através de sinais até involuntários, né? Existem testes psicológicos que conseguem demonstrar isso, para que revele todo, né? Todo o contexto, toda a ideologia daquela pessoa, o caráter, as atribuições, as reais atribuições, os fatores que estão influenciando ela procurar um emprego. Então, através até de um teste psicológico, como ele é muito utilizado, né, é possível encontrar várias informações a respeito do candidato que a gente não consegue localizar através do currículo do mesmo ou numa simples entrevista onde você ouve, né, o seu candidato. Então, essa é uma etapa muito importante, que é você obter essas informações, obter quais são as habilidades do colaborador, do futuro colaborador da empresa. E a gente vai lá na página 7 com algumas informações ainda, para se ter uma ideia mais exata do que denominamos características e aptidões. Vamos descrever quais são elas, né? Então, os itens que devem ser definidos: condições gerais, sexo, idade, nacionalidade, estado civil, etc. Isso você consegue verificar facilmente através do currículo do mesmo. Outras informações que também você consegue verificar através do currículo do mesmo são as condições legais, diplomas que ele já teve, licenças, registros, títulos profissionais, experiência profissional, referência, saúde e conhecimentos gerais. Conhecimentos especiais, ou seja, aptidões, capacidade profissional, personalidade, adaptabilidade, já são questões que você não vai conseguir localizar em um simples currículo ou numa simples entrevista. Tem que ser algo um pouco mais complexo, através de testes, através de processos mais otimizados no fator de seleção de pessoal. O que muitas empresas pecam, né, na contratação de vagas específicas, né, vagas importantes dentro da empresa, onde precisaria de profissionais realmente capacitados, é a seleção própria realizada pelo gestor da empresa, e que muitas vezes é uma pessoa que não entende muito da grande ciência de recursos humanos, né? Os recursos humanos de uma empresa, toda a parte de contratação de pessoal, seleção de pessoal, deve ser feito por pessoas realmente capacitadas e que vão buscar naquele profissional as características que a empresa está buscando. Então hoje o que mesmo muitas pequenas empresas fazem é a terceirização, né? Eles contratam uma agência de recursos humanos que vai estar fazendo o processo de seleção. Da mesma forma que é elaborado, uma agência de publicidade faz a elaboração de uma campanha publicitária, né? O gestor da empresa vai até essa agência e informa quais são as necessidades que ele deseja e a agência elabora essa propaganda. A mesma coisa acontece com uma agência de recursos humanos. A gente tem o gestor, onde ele vai passar as informações da vaga, o perfil que aquele candidato deve ter, e cabe a essa agência selecionar o melhor candidato possível para aquela vaga, né? Então, o papel das agências de recursos humanos que prestam esse trabalho de forma terceirizada é muito importante dentro das organizações. Pode apresentar, sim, logicamente, um custo mais elevado, mas a longo prazo você vai ter a certeza de ter um profissional realmente adequado, nem mais nem menos, a gente vai verificar essa questão também, posteriormente, o nível de capacidade, mas o profissional perfeito para aquela vaga. A gente sabe que esse processo de seleção incorreto vai ocasionar futuramente no desligamento do funcionário, vai gerar custos, além dos custos que esse funcionário gerou na empresa no processo de aprendizagem, né, que provavelmente teve um outro profissional explicando funções a ele. Se perdeu muito tempo, se investiu muito em treinamento daquele profissional e acaba não dando certo, alguns meses depois ele é desligado da empresa e retoma novamente o processo de seleção. Então o processo de seleção tem que ser assertivo. Você tem que realmente encontrar a pessoa ideal para aquela vaga. Terceira etapa, conhecer as habilidades, aptidões e características pessoais que se requer de um candidato. A vaga em aberto, partiremos para a terceira etapa que resume na obtenção de dados a respeito dos indivíduos recrutados. Então, vamos mais abaixo e ali diz os tipos de formas de testes ou provas psicológicas que vão permitir a comparação de perfis individuais e compreende 5 grandes categorias. Testes de conhecimentos gerais, né? Geralmente esses testes de conhecimentos gerais também vão fornecer um certo nível de capacidade profissional do colaborador. Também pode ser feito, né? Digamos que ele seja uma pessoa que já tenha uma experiência na área, que você está buscando pessoas que já tenham uma experiência na área, você fazer um teste de conhecimento com informações ligadas da área, né? Então é muito simples, né? Uma espécie de um questionamento, de uma avaliação, onde você monta um questionário com perguntas, o que, que a pessoa faria na situação A, na situação B, na situação C, perguntas, o que significa isso, o que significa aquilo, né? Ligados, logicamente, àquele contexto profissional que a pessoa vai estar ocupando naquela vaga. Provas de conhecimento especiais, né, como a gente citou, que é, digamos, se for um profissional de mecânica, eletricidade, desenho, de acordo com as suas características. Testes de aptidões gerais e especiais, inteligência geral, inteligência verbal, habilidade numérica, destreza manual, coordenação motora, rapidez e percepção. Provas práticas de capacidade profissional, execução prática de uma tarefa. Outra rotina que é muito bem empregada, você tem a descrição de uma tarefa, né? Você passa orientações sobre aquela tarefa e a pessoa já faz na prática. Isso pode ser sim, já um teste de recrutamento que você pode aplicar para você obter informações e verificar a capacidade real daquele interessado na vaga. E por fim, testes de personalidade e adaptabilidade. Desenvoltura intelectual, persistência, introversão, autoconfiança, liderança, maturidade social. Isso é feito através de testes psicológicos específicos, né? A gente volta a salientar a questão de uma agência de recursos humanos. Agência de recursos humanos, a grande maioria delas tem um psicólogo, né, um profissional que atua dentro dessas agências que prestam esses testes. E esses testes psicológicos, eles são muito importantes porque ele traz informações que outros testes não vão trazer, mais ligados aquilo que os gestores acreditam que seja o mais importante, que é a personalidade da pessoa, né? Então, você pode pegar uma pessoa que não tem um nível de instrução, talvez perfeito com aquela vaga, mas se ele tem uma personalidade correta, se é uma pessoa motivada, perseverante, ele vai, ao longo do tempo, adquirir essas informações, essas instruções e habilidades relacionadas à vaga e vai ser um ótimo profissional. Mas questões ligadas à personalidade da pessoa, você nunca vai conseguir alterar. Então, se você tem um bom profissional com características, com habilidades naquela área, que tem um currículo legal, uma graduação específica naquela área, mas você tem uma certa dúvida em relação às suas, em relação, aliás, à sua personalidade, já fica, né, um pouco mais complicado, porque você nunca vai conseguir desenvolver a personalidade de uma pessoa, né? Então, vale a pena a gente trabalhar, quando a gente for fazer uma seleção de pessoal, esses parâmetros, esses testes, né, questão da agência de recursos humanos, que é um trabalho específico que eles fazem, um trabalho assertivo, ela te dá resultado, né, principalmente em cargos mais elevados, né, cargos mais importantes, mas você abre parcerias com essas agências, onde você pode contratar contratar por elas, desde um colaborador, um auxiliar de produção, até um diretor executivo de uma empresa, né? Então, é realmente muito importante. Quarta e última etapa, tendo um fichário completo de informações e perfis do candidato, o último passo é proceder à avaliação e escolha do melhor candidato para a vaga. Na página 8, para a escolha, é natural que o setor de seleção de pessoal se baseie em critérios pré-estabelecidos que nortearão o julgamento a ser feito. Né, a gente coloca desde a questão da agência de recursos humanos novamente. Muitas vezes, digamos, o gestor, né, da empresa é que vai fazer o processo de seleção. Aí o que acontece? Tem pessoas que conseguem, se identificam mais com as outras. Né? Você tem aquela questão de o gênio da pessoa bateu com o gênio da outra. No entanto, isso não quer dizer que essa pessoa está realmente habilitada para aquela vaga. O gênio da mesma bateu com o gênio do chefe, o chefe achou, não, essa pessoa realmente, eu gostei dela, não sei porquê, mas eu gostei dela. Não existe instinto, né? Não vá atrás dos instintos, né? Então, um dos benefícios de uma agência de recursos humanos, caso a empresa não tenha uma agência de recursos humanos interna, é justamente esse, porque lá não acontece a questão de instinto, não. Eu gostei dessa pessoa, eu acho que ela é a melhor. Não, são atributos legais, técnicos, práticos e psicológicos que vão se basear. Muitas vezes são pessoas extrovertidas, né? E pessoas extrovertidas têm uma facilidade melhor de comunicação e vão conseguir causar uma boa impressão e vai sempre gerar aquela questão de realmente, essa é a melhor pessoa, né? É o melhor candidato. Mas muitas vezes pessoas introvertidas, mas com grande capacidade profissional, com uma personalidade muito adequada para aquela vaga, irão responder muito melhor, né, se comparado a pessoa extrovertida. A gente não está comparando ambos os gêneros, né, pessoas extrovertidas como introvertidas, mas o que a gente costuma citar é que os chefes, né, os gestores, quando eles contratam por conta própria, eles levam muito esse fator. Gostei dessa pessoa, gostei da atitude dela. A atitude é de momento, a gente não pode se basear apenas nisso para contratar uma pessoa que vai carregar o nome da nossa empresa, né? Então, algumas dicas que a gente cita, né, no processo de seleção, o processo de escolha, ele tem muito dessas características, muito desses detalhes. Então, muitas vezes o gestor da empresa, ele pode até identificar, fazer testes, identificar vários perfis, fazer a identificação correta, buscar informações corretas de cada interessado. Eu sei que aquele candidato lá tem característica A, B e C, aqui lá tem a característica C, D e E. No entanto, no processo, nessa última etapa, no processo de escolha, na hora de decidir entre várias opções, ele vai levar em consideração aquela pessoa talvez que teve um gênio mais forte, E muitas vezes se destaca que o processo de seleção não adiantou de nada. Que muitas vezes, né, e você talvez já deve ter presenciado isso, talvez já trabalhou com essa questão de contratação de pessoal, a pessoa que você se agradou no primeiro momento, muitas vezes é aquela que você vai contratar. Então, será que realmente o processo de seleção está correto? Não estou dizendo que essa pessoa seja seja um profissional incorreto para aquela vaga. Mas o que a gente cita é justamente essa questão, né? Será que ele foi assertivo? Porque na maioria dos casos é isso que acontece. Entre vários candidatos que vão chegar no processo de entrevista, frente ao gestor, aquele que ele se agradar nos primeiros 30 segundos, muitas vezes vai ser o que ele vai contratar. Mesmo que depois façam vários processos, porque a tua decisão já, no fundo, a decisão do gestor já está tomada. Ele vai se basear apenas em algumas coisas para tentar provar que realmente ele tem que contratar aquela pessoa. Então, é uma questão muito técnica, essa última etapa, né? E seria muito importante que não dependesse exclusivamente a contratação de uma pessoa, de um gestor, uma pessoa só tomar essa decisão, né? Então, o que se faz são conselhos, né? Mesmo quando a empresa não adota parcerias com agências de recursos humanos, mas é um conselho na parte de contratação, onde várias pessoas analisam e dessa forma consegue ter uma assertividade maior em relação a isso. Eu chamo a atenção também, ainda na página 8, no penúltimo parágrafo, onde diz o seguinte: incorre em grande erro aqueles que, por exemplo, escolhem os mais inteligentes para trabalhos mais simples, pois, inadvertidamente, estão contribuindo para a adaptação do indivíduo no emprego. Ocorrência de fadiga psicológica, desvalorização pessoal, consequentemente, rotatividade dentro da empresa, ou seja, desligamento do profissional. Vamos analisar a seguinte situação. Você é um profissional formado em administração, especializou em várias distintas áreas de controladoria, enfim, um excelente profissional com vasta experiência, tem 10 anos de atuação numa multinacional já. Imagine você nessa situação. Uma ampla gama de conhecimento, né, que a gente chama de especialista generalista, né, o que tem aptidões e conhecimentos não só na sua área específica, mas em tudo à sua volta. Aí você vai entrar numa empresa e eles vão te colocar atrás de um balcão para você apenas contar o dinheiro do caixa, né, lançar alguns pagamentos no sistema. E todo aquele processo que você tinha antes no emprego anterior, estratégia de mercado, análise de dados, um trabalho mais complexo, e talvez por ser mais complexo, exigir mais do profissional, seja um trabalho mais envolvente. Aí o profissional, com aquela ampla capacidade, vai entrar naquele cargo. Por que o gestor talvez escolheu esse profissional? Ah, porque ele se baseou em vários profissionais e realmente aquele tinha o melhor currículo, obviamente, né? Mas será que ele é o melhor profissional para aquela área? Aí começa a seguinte situação: a pessoa se sente desvalorizada, pode até ter o mesmo salário que tinha antes, provavelmente tenha, para ele ter sido desligado da empresa anterior, mas ele se sente desvalorizado em relação às suas atribuições. Ele sente que ele pode dar muito mais. Aí ele vai até um ponto em que ele pode se desligar da empresa. Não, eu não quero isso para mim, eu vou buscar um novo emprego onde posso superar meus limites. Ou ele pode passar desse ponto e cada vez mais, como citou ali, entrar numa fadiga profissional e psicológica. Ou seja, se acostumar com aquele ritmo, e o grande profissional que entrou naquela empresa acaba virando um profissional com uma autoestima muito baixa, um profissional que não vai buscar se especializar, por mais que aquele cargo exija pouca especialização, mas ele não vai buscar se especializar em nada. Ele vai perder a sua personalidade, que ele tinha, a sua personalidade motivadora, perseverante, ele vai perder. Então, são vários fatores que podem ocasionar, na contratação de um grande profissional para um cargo, pode dizer, não tão elevado. Então, é uma questão que muitas vezes os gestores também pecam muito, né? Existe muita questão, sim, de ter um profissional que é muito melhor do que a vaga que tem a oferecer. Talvez em salário, não. Talvez você consiga bater o salário que o profissional tinha na outra empresa, mas em termos de capacidade profissional. Você não pode colocar uma pessoa com alta capacidade profissional num cargo simples, né? A pessoa, o indivíduo que tem um certo grau de aptidão, de perseverança, de garra, persistência, ele gosta de se desafiar os limites todos os dias. Todos os dias ele quer coisas diferentes, ele quer buscar soluções, estratégias. Esse é o combustível dele. A hora que você para de alimentar ele com esse combustível, você perde o teu profissional. Então, nessa gama, a gente está citando algumas questões, mas nessa gama de contratação de pessoal, tem várias questões que devem ser levadas em conta. Momento interação. E vamos ao nosso momento interação, o primeiro momento interação da apostila, módulo 2, né, da nossa rádio web número 2. E assim como a gente viu lá na nossa rádio web número 1, a gente traz a dúvida de um aluno, né, essa dúvida ela é oriunda dos canais de atendimento, e a gente traz aqui essa dúvida para compartilhar com vocês. A gente traz uma dúvida bem interessante, um questionamento, melhor dizendo, bem interessante, do aluno Wesley Peixoto, da cidade de Santos, São Paulo. A dúvida dele é a seguinte: hoje, em todos os segmentos, percebemos como é difícil manter, um colaborador que, após tempos, gastos, recursos, como tempo e dinheiro no treinamento, acabam deixando a empresa. O que é possível fazer para minimizar isso? Realmente um questionamento muito interessante e que está presente, sem dúvida nenhuma, na mente de todos os empresários, de todos os gestores, né? Como manter um funcionário na empresa, né? A gente sabe os custos que se tem no treinamento de um colaborador. Digamos que o colaborador inicie, tem todo o processo de adaptação, aí o que acontece? Ele vai, digamos, no setor de produção, um exemplo, setor de produção de uma indústria, ele vai realizar aquela rotina de tarefas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, vai ter procedimentos que vai fazer de forma incorreta, vai se perder matéria-prima, né? Muitas coisas não é possível recuperar. Então, se você for somar desde esses custos, o tempo de um outro colaborador para estar do lado dele inicialmente, passando todas as instruções, o gasto, né? Não somente em dinheiro, mas em tempo que uma empresa perde no treinamento de uma pessoa, né? A gente citou aqui a questão da indústria, mas em todas as áreas, né? Em todos os cargos, o tempo que é gasto, o investimento que é gasto, tanto em tempo e dinheiro, é muito alto. E o que é o grande medo das empresas, né, após investir e após ter esse gasto, é perder aquele colaborador e se iniciar novamente, né, um processo de contratação, um processo, né, processo de seleção, de recrutamento, após novamente o processo de treinamento, e sempre ficar na incerteza que a qualquer momento o profissional pode sair daí. Então, é um questionamento muito importante que as empresas devem fazer, né? Mas aqui o Wesley, ele cita o que é possível fazer para minimizar isso. A gente poderia citar N fatores, né? São N fatores que levam o empregado a sair de uma empresa e ir para outra. Mas muitos deles a gente consegue identificar, né, propriamente a questão salário. A gente pode citar várias coisas aqui que são importantes, né? Mas a questão salário é algo muito presente nessas decisões que a pessoa faz entre sair de um lugar para o outro. Mas aí fica aquela dúvida, aquele questionamento: mas eu não posso pagar um salário que ele vai receber naquela outra empresa, né? Então, realmente, quando a questão salário é um pouco complicado, mas você pode oferecer várias outras coisas que em uma nova empresa ele não pode ter, né? Então, vai acontecer que ele vai colocar sempre na balança, talvez, nesse novo cargo ele vai ganhar 20% a mais, mas ele não ganharia, não vai ganhar nessa outra empresa todos os benefícios que ele recebe na sua empresa. Não estou falando de benefícios financeiros, de benefícios profissionais que essa empresa tem. Eu vou citar aqui três principais benefícios que eu acredito que sejam importantes para, pode-se dizer assim, tentar manter o profissional na empresa o maior tempo possível, né? Então, primeiramente, a pessoa quando entra, desde o cargo mais baixo da hierarquia da empresa até o mais alto, ela tem que visualizar uma trajetória. Ela tem que se imaginar daquele cargo mais baixo até o mais alto através de uma escada, né? O que, que ela tem que passar? Ela tem que passar do setor A, do B para o C, para o D, para ela chegar lá. E você tem que mostrar que ela se dedicando, ela se esforçando, ela se aprimorando, ela tem total condição de chegar aos cargos mais elevados da empresa. Ah, mas a minha empresa possui 15, 20 funcionários, não é possível fazer isso. Mas tenho certeza que se você... mais pra frente a gente vai abordar bem essa questão de estrutura organizacional, mas com certeza, dentro dessas 15 pessoas, você tem alguns cargos mais importantes. E é possível, por mais que seja uma escada pequena, você estabelecer uma forma de crescimento, né? A pessoa tem que visualizar uma escada, ela tem que visualizar uma trajetória que é possível ela atingir, né? Degrau a degrau, ela conseguir chegar no topo. E isso dentro da empresa. Porque isso é normal do ser humano. O ser humano sempre vai buscar a coisa melhor, né? Então, muitas vezes, você, em cada degrau que essa pessoa subir, ele vai ter um aumento, logicamente, de salário, né? Mas o aumento de salário não é nem tanto um dos motivadores, mas como ele vai mudar de cargo, né? Ele vai chefiar já, por mais que seja uma ou duas pessoas apenas, mas ele já vai ter uma outra postura dentro da empresa. Tudo isso, logicamente, após ele ter sido merecedor dessa premiação, dessa promoção. Então, se a gente pode citar alguns tópicos importantes, o primeiro tópico é justamente esse, né? Que é visualizar uma trajetória. A pessoa tem que visualizar uma trajetória dentro da sua empresa. Isso vai fazer com que ela permaneça. Outro fator muito importante se diz a respeito à relação do funcionário dentro da empresa, né? As relações. Então, o funcionário, o colaborador, como qualquer outro ser humano, possui sentimentos. E essa questão de relacionamento dentro da empresa é algo bem complicado, né? Então, muitas vezes, o que é normal do ser humano, a ênfase é muito maior na crítica do que propriamente em um elogio, né? Muitas vezes, é só você parar para pensar quantas vezes a gente critica uma pessoa, vamos somar, vamos calcular, quantas vezes nós elogiamos a mesma pessoa. Então são questionamentos que devem ser sempre feitos, porque muitas vezes a pessoa faz uma coisa correta, uma coisa, mas isso é a função dela, mas parabéns, ela está fazendo isso de acordo. Legal, estou gostando do teu trabalho, estou gostando do teu serviço. São coisas simples e pequenas, mas que trazem um grande merecimento. Se a pessoa for ter que ir para a mesa do chefe, ir para a sala do chefe, somente para receber críticas, sem sombra de dúvida, que esse não é o melhor ambiente de trabalho que ela possui, né? Então, o local de trabalho para essa pessoa, o local de trabalho ideal, é o local onde ela receba críticas e receba elogios. E eu digo mais, quanto mais elogios você conseguir proporcionar a um colaborador, mais eficaz será a sua crítica. Porque quando ele entrar na sala, por exemplo, para falar com você e você, você tem muitas qualidades, mas eu gostaria de citar uma coisa que aconteceu, um problema. Aí já se mostra totalmente uma forma de atenção do que a pessoa chegar lá já imaginando que ele vai, como sempre, criticar alguma coisa, né? Então, se cria muito mais uma relação de respeito entre gestor e colaborador. Então, esse é um segundo ponto que é bem importante deve ser valorizado dentro de uma organização é elogiar sempre mais do que criticar, né? Buscar elogios. Talvez questões operacionais que a pessoa faça, que você passe a ser despercebido, elogie isso, né? Que isso vai fazer toda a diferença na hora de você criticar, né? Essa é uma relação muito importante que vai acontecer entre o gestor e o colaborador. E por fim, eu gostaria de salientar um último tópico, que é tornar o funcionário melhor do que entrou, no aspecto profissional e pessoal. Entrou, digamos, uma pessoa crua, com poucas habilidades, e você oferecer lá na tua empresa a possibilidade dela crescer profissionalmente, não só em termos de subir de cargo, mas dela ganhar experiência profissional. A gente vê muitas coisas, muitas questões, onde a empresa não repassa um treinamento, não repassa um conhecimento para um profissional, um conhecimento específico, de medo que ele vai empregar e usar isso na empresa do concorrente depois. É algo muito comum, infelizmente, no cotidiano, mas acima de tudo, como a gente citou no primeiro tópico, de criar aquela trajetória, a pessoa, o funcionário, né, o colaborador, ele tem que sentir esse crescimento que ele está tendo, né? Ele tem que sentir que ele está se evoluindo dentro daquela empresa, que ele está melhorando como um profissional. Ele entrou com poucas habilidades e hoje ele possui grandes habilidades em várias áreas da empresa. Ele já consegue gerir pessoas. E com isso, com a habilidade de gerir pessoas, ele melhorou até o seu relacionamento familiar. Então são questionamentos que a pessoa vai fazer na hora de sair da empresa, né? Será que outra empresa vai me proporcionar, ainda que eu continue melhorando como pessoa e como profissional, eu vou conseguir adquirir mais habilidades de tudo que hoje eu sou, né? Muitas vezes o colaborador faz até essa análise: hoje eu sou outra pessoa desde que eu entrei dentro da empresa, de tanta coisa que eu aprendi, de tanta coisa que eu melhorei, que eu desenvolvi, né? Então, um outro ponto muito fundamental é tornar o funcionário melhor do que entrou. Não se preocupe em você tornar o funcionário melhor do que entrou, para que ele vá para o teu concorrente. Você tem que tirar esse pensamento como gestor da tua mentalidade. Acontece? Acontece. Mas digamos que um profissional realmente motivado, por mais que ele vá ficar um período na tua empresa, né, um período de 2 anos, um exemplo, e depois vá para o teu concorrente, 2 anos de um funcionário motivado, muitas vezes, vale mais do que você ter 20 anos de um profissional desmotivado. Ele vai colaborar muito mais em 2 anos do que se ele fosse ficar 20 anos preso dentro da tua empresa. É só um exemplo que a gente cita, que muitas vezes o fator tempo não quer dizer qualidade do profissional, né? Então, uma análise muito criteriosa em cima desses fatores. Olhe para o seu negócio, análise SWOT, uma ótima ferramenta. Então, fica aqui essas dicas, Wesley, e também a todos os outros gestores, empresários que estão realizando esse treinamento. Na página 9, nós iremos adentrar um assunto muito importante, presente no contexto do administrador, em todos os momentos, que é os princípios da negociação. Negociar é muito mais do que você pode imaginar, de quando você faz uma parceria com uma outra empresa, com um fornecedor. A negociação, ela está em todos os momentos, né? Ela está presente não só nisso que a gente citou, em parcerias, em compras com os fornecedores, em vendas diretas com o teu cliente, em aumento, quando o teu funcionário chega até você e solicita um aumento de salário. São eles os fatores onde você tem que negociar, né? Você tem que negociar com todas as pessoas que estão no seu círculo de trabalho, né? fornecedores, clientes, empresas parceiras que prestam serviços publicitários, contadores, enfim, até mesmo com o governo você tem que muitas vezes negociar com ele. O objetivo de uma boa negociação é atingir o melhor acordo para todos os participantes. E cada participante busca também garantir o melhor resultado para a sua parte, considerando a sua própria agenda. São três os tipos de cenários que podem se apresentar a você em uma negociação. É muito importante que o gestor ele esteja pronto em qualquer negociação, ele entenda quais são esses três cenários. Primeiramente, quais são seus objetivos mínimos naquela negociação? Ou seja, em um ambiente desfavorável, qual vai ser o teu resultado mínimo que você espera alcançar? Abaixo disso, não é possível fazer uma negociação. Então, antes de você entrar em uma negociação, é muito importante que você tenha em meta e saiba exatamente isso. Além disso, um outro cenário será os objetivos prováveis, aquilo que você acredita que vai ser bom, né, para ambas as partes, né, e que vai ser um resultado provável na negociação, que você acredita que você irá conseguir. E os objetivos ideais, aquilo que você almeja buscar, em caso de uma negociação totalmente favorável ao seu lado, onde você consegue estabelecer a melhor condição favorável. Vamos citar um exemplo. Você está fechando um grande acordo de venda para uma. Você tem uma empresa distribuidora para uma empresa, para uma rede de mercados, por exemplo, um negócio grande. E aonde você tem um valor, lança um valor para um produto, mas você sabe que vai haver a pechincha e você vai ter que baixar o valor daquele produto. No entanto, você lança aquele valor e ele tem aceitação já de primeiro momento. Dificilmente acontece, logicamente, como você deve saber, mas seria sim uma situação favorável, onde você consegue alcançar seus objetivos ideais, né? Então, para qualquer tipo de negociação, aqui a gente está citando negociações onde pode relacionar valores, dinheiros, né? Então, é muito mais fácil você mensurar e saber bem certinho aquilo que você quer, quais são seus objetivos mínimos ligados ao seu custo que você tem, o custo daquele bem de consumo, mas também pode ser vários tipos de acordo, né? Pode ser acordo de prazos, então você, cada situação cabe a você identificar qual é o mínimo que você quer obter naquela negociação, aquilo que você acredita que vai alcançar, e o teu objetivo máximo, que seria o ideal, né? Então, são alguns fatores que devem ser analisados em qualquer tipo de negociação. Outras questões que devem ser analisadas em relação à parte com quem você vai negociar, a outra parte, são questões políticos-sociais relacionadas a ela, né? Questões políticas. Então, geralmente são questões que você nem aborda em uma negociação, né? Mas é muito importante você saber crenças e culturas, aspectos comerciais e mercadológicos, quais são as formas de negócio que a outra parte costuma realizar, ela costuma pagar geralmente à vista, prazo, questões financeiras e fiscais, ela é oriunda de um estado X, então naquela negociação eu vou ter um custo mais elevado relacionado a impostos, né? Questão do ICMS, que é variável de estado para estado. Característica das pessoas que representam outra parte na negociação, né? Então, algumas informações muito importantes. E antes de uma negociação, antes de você definir essas três etapas, os três cenários, o mínimo, o favorável e o desejável, você deve criar um plano, né? Um plano de ação que envolve você descrever todos os benefícios daquilo que você, né? O porquê que você está naquela negociação. E o porquê a outra parte deve aceitar o seu acordo favorável, a sua ideologia máxima, né? Que é aquele cenário onde você alcança os objetivos ideais. Então, você tem que ir já preparado com esses argumentos, com essas informações, seguindo na página 9, onde diz lá o seguinte: o ato de negociar em si deve ser isento de viés emocional, considerando com respeito e ponto de vista a outra parte. sem subestimar a ela suas necessidades nem seus interesses. Você não deve, primeiramente, levar ao lado emocional, ao lado pessoal. Deve ser algo totalmente sensato. Jamais subestimar a outra parte, não é. A outra parte não tem um nível de conhecimento tão elevado e eu consigo trabalhar um valor um pouco mais do que eu faço para outros consumidores. Um exemplo, nunca subestime, né, a outra parte da negociação e muito menos as necessidades dela, os interesses, né? Execute o processo de negociação assim como você executa para todas as pessoas, né? Assim que a gente elaborar um acordo, elaborar a nossa negociação e obter resultados, jamais esquecer daquilo que for discutido e acordado, de você registrar isso. Uma forma de registro pode ser uma nota fiscal, um pedido de compra, venda, né? Ou até mesmo, dependendo dos casos, um acordo, um contrato. Então, sempre ter registrado isso. E a gente pode ver quais são os princípios da boa negociação. Princípio número 1, a objetividade, lá no final da página 9. Definir com clareza o objetivo, né? Então, aquilo que a gente citou inicialmente. Quais são os três objetivos que podem ser alcançados? Número 2, comunicação. A comunicação é tornar comum, é fazer com que uma mensagem alcance o receptor. Idealmente, uma comunicação efetiva influencia seu comportamento. Uma comunicação efetiva demanda planejamento prévio e grande. Ou seja, o grande trunfo de uma negociação é a comunicação. É você mostrar os pontos fortes, os seus pontos fortes dentro daquela negociação, ou por que a outra parte tem que pagar por aquele produto, por aquele serviço que você está vendendo, daquele valor que você espera. Ou, se tratando de uma compra, o porquê que ela deve vender por aquele valor, aquele produto, por aquele valor um pouquinho mais abaixo do mercado. Por que ela deve vender abaixo? Ah, porque eu vou estabelecer um volume de compras mensal com a tua empresa, a gente vai fechar um acordo e só vou comprar da tua empresa. É um motivo, é uma negociação que vai levar talvez ao fornecedor trabalhar um preço diferenciado com você. Preparação. Para ter sucesso no processo é necessário conhecer de antemão os interlocutores, você saber quem é que vai estar na outra parte, a característica da pessoa, é uma pessoa já um pouco mais nervosa, mais segura, que talvez não gosta muito de negociar, tudo isso deve ser levado em conta. A pauta da negociação, né, ou seja, aonde essa negociação vai ser feita, deve ser definida levando em conta critérios acima e deve ser planejada levando em conta a forma como ser transmitida. Uma pauta para o almoço de negócios é diferente da pauta para uma reunião formal, que é diferente da pauta para uma conferência. Então, de acordo com a situação, né, vamos imaginar que a gente está se tratando de um grande acordo comercial, você não vai resolver ele em uma simples reunião de almoço. Então, você pode iniciar por ali o processo de negociação. Impessoalidade. A negociação não deve misturar os interesses das pessoas como os objetivos do processo. Pode ser necessário assumir o papel da parte que perdeu a negociação aos olhos dos demais para garantir o alcance dos objetivos, né? Então, jamais levar para o lado pessoal. Análise, item número 6. Como no método científico, o ideal é primeiro ser analítico para só depois ser sintético. O processo deve gerar múltiplas soluções possíveis, todas elas adequadamente registradas, né? Então, assim como você tem três situações possíveis aonde pode acontecer, né? Digamos num processo de compra e venda. Você está comprando um produto, você tem um valor mínimo de aceitação naquela negociação, que seria, no caso, o valor máximo que você vai poder pagar naquele produto. Você tem aquilo que você pode pagar, em que a gente pode formalizar uma compra, que é um valor médio. E a gente tem aquilo ideal, que seria o valor mínimo possível, o valor que você esperava, que você gostaria de pagar por aquele produto, para você conseguir ter uma margem de lucro legal, tal, enfim. Essa é a sua parte. Mas na contraparte, a outra parte que está vendendo aquele produto, ela tem objetivos de, no mínimo, eu tenho que vender a tanto, eu tenho o valor médio, que até ali eu posso vender, e eu tenho o meu valor ideal. Então, se a gente somar três valores que você tem em relação àquele produto e em relação ao fornecedor, ele tem outros três, provavelmente são seis valores diferentes, né, em relação ao mesmo produto. Então, muitas vezes, você vai ter um resultado que não vai ser aquilo que você espera, não vai ser nenhum daqueles três resultados que você espera, mas vai ser semelhante a eles, né? Porque talvez você vai acatar uma contraproposta da outra parte. E por fim, racionalidade. O resultado de todos os passos acima, se seguidos corretamente, é uma decisão equilibrada, considerando todos os dados existentes ou estimados. Seguindo na página 11, a gente tem o papel do preço nas negociações de vendas de serviços. Então, como a gente citou, a grande maioria das negociações vão abordar sempre o fator preço, né? Valores, né? Sempre vai ser uma negociação em relação a isso. Logicamente que pode ser prazos, um acordo de serviços aonde você faz uma parceria com uma empresa, por exemplo, e são discutidos características de serviços, o que vai ser prestado ou não, mas na grande maioria de negociações tem o fator preço, né, relacionado a vendas e serviços. Então, a gente já citou, já trabalhamos isso em relação ao preço de custo, como você formar um preço de custo adequado no mercado. E eu gostaria de chamar a atenção ali no segundo parágrafo, que diz o seguinte: em especial, a elasticidade da demanda é um fator que todo vendedor gostaria de manipular. Mas, em geral, apenas os monopolistas podem exercer algum controle, mesmo que restrito. Que vendedor não gostaria de influenciar seu mercado de forma a garantir que um aumento de preço não reduzisse a procura por seus produtos ou serviços? Mas a lei de oferta e da procura não pode ser revogada. Em mercados saudáveis, o preço baixo ou o preço justo são os reis no que diz respeito às negociações, né? Então, ali ele salienta que vendedor não gostaria de poder aumentar o preço do seu produto e não ter diminuído o seu volume de vendas, né? Então, o fator valor é algo que vai ser muito variável em uma negociação, né? Ele depende muito. Ele é o centro da negociação. Existem vários fatores, como a gente pode ver, né, logo abaixo, a composição racional dos preços da venda. Então a gente já analisou isso, como a gente citou, a margem, a formação de preço, o markup, os seus encargos. E o que você deve entender, digamos, na venda, né, de serviços ou bens e consumos, é o seguinte: que a pessoa que está comprando, provavelmente, na grande maioria das vezes, ela não tem somente o seu preço, ela vai correr atrás de outros preços, outros fornecedores, né, daquele produto ou serviço. Então, é muito importante que você consiga passar um preço correto, um preço de mercado, e que você não entre também na guerra de preços, onde o concorrente coloca um valor X e você, vou baixar 10% do valor que o concorrente fez para ele. Você tem que saber, como a gente diz, os teus custos, os teus encargos, a tua margem de lucro, que é a única coisa que pode ser alterada, mas chegando a um valor muito baixo, a tua margem de lucro, aquela negociação, ela não te dá retorno, ela vai te dar apenas perca de tempo. Então, são vários fatores que devem ser levados em conta. Seus desembolsos, como a gente citou, os custos, recursos despendidos diretamente no processo produtivo. A competitividade do mercado, é necessário levar em conta os preços praticados por outros concorrentes diretos e por possíveis produtos ou serviços que possam substituir o seu, mesmo com que desvantagem. Então, é necessário você analisar o mercado, o preço que os seus concorrentes estão prestando sobre aquele produto. Mesmo que você tenha alguns diferenciais, talvez você vai ter dificuldade em trabalhar com preço muito elevado em relação aos seus concorrentes. Então, se você tiver diferenciais de mercado, aonde o seu consumidor acredita nesses diferenciais e acredita que vale a pena pagar mais caro por esses diferenciais, aí vai lá, né? Mas mesmo assim, você tem que ter um preço de mercado coerente, né? Então, muita atenção a isso. Rentabilidade: vender pelo preço de custo não dá margem para crescimento da empresa, e nem para as atividades importantes como pesquisa e desenvolvimento, ou também o marketing institucional. É necessário definir e perseguir margens de lucros aceitáveis, aquilo que a gente citou, qual o valor mínimo, não, abaixo disso eu não posso negociar, infelizmente, e você tem que ser firme em relação a isso, né? Você sendo firme em relação a isso, você não vai perder negociações, e o teu cliente, ele entende, ele tem a razão, assim como você no processo de compra, também de sempre buscar um preço menor, ele também vai buscar sempre um preço menor, mas você tem que ter um limite, né? E tem que saber conceder o limite, tem que conseguir entender, se você sabe que você tem um preço de mercado favorável em relação aos concorrentes, você não precisa trabalhar um grande desconto para o teu cliente, porque você sabe que você é a opção mais em conta que ele pode ter no mercado. Então você pode trabalhar o teu preço correto, o teu preço justo, porque provavelmente para você ter esse preço mais adequado no mercado, mais em conta no mercado, tua margem de lucro já é um pouco menor. Então não cabe a você oferecer ainda sobre aquele valor um desconto ainda maior. Naturalmente, há outros fatores envolvidos na formação de preço. Por exemplo, uma empresa pode aceitar prestar a preço de custo um serviço que dar retorno a ela de forma de publicidade. Aí já é uma situação diferente. Então, digamos, aí eu vou fornecer um produto para uma rede de supermercados, mas eles vão colocar um banner lá na frente dos supermercados, eu vou ter uma gôndola específica e aquilo vai me gerar publicidade. Publicidade também é custo no teu negócio. Então, automaticamente, você está ganhando mais por aquele produto. Além do preço de custo, está ganhando em publicidade, em novos clientes. Novos clientes vão entrar, vão adquirir o teu produto. E quanto custa um novo cliente para a tua empresa? Demanda custo. Demanda custo em publicidade, custo em inovação, desenvolvimento do produto. Então tudo isso deve ser levado em conta. Então a gente citou a questão da publicidade, ou também para formar a sua carteira de clientes, ou mesmo por questões de responsabilidade social. Digamos que você esteja vendendo aquele produto para uma organização sem fins lucrativos, né? E você, como uma empresa parceira daquele projeto, daquela instituição, vai vender a preço de custo aquela mercadoria, porque ela também lá no final ainda tem um cunho publicitário, um cunho institucional da tua marca que está sendo levada, né, como parceira daquela importante organização. Então são fatores que devem ser sim sempre levados em conta. Lá na página 13, a gente vai adentrar também um outro assunto bem importante, muito interessante também, que é como se tornar um executivo. Talvez, acredito e assim espero, que esse curso esteja despertando interesse por essa área administrativa, essa área de gestão. O brasileiro, ele tem muito disso, né? Ele tem muito desse sangue empreendedor, desse sangue de gerência, esse sangue de gestão, aonde ele quer crescer, ele busca sempre mais. E você pode estar se inspirando nesse contexto, nessa breve introdução que é o mundo administrativo que a gente está passando. É uma breve introdução de tudo o que compõe o mundo administrativo, mas você talvez esteja interessado em se aprofundar nessa área, aprofundar nesses mercados profissionais e se tornar um executivo. Então aqui a gente cita algumas características, não só para você se tornar um executivo, mas dentro da tua empresa para você se tornar um profissional de destaque, de renome. Então, primeiramente, a definição do que é ser executivo. Executivo é, por outro lado, uma pessoa que faz parte de uma comissão executiva ou que exerce um cargo de alta direção em uma empresa. O executivo costuma oferir um salário elevado e tem a obrigação de se vestir de maneira formal. Confira passo a passo de como se tornar um executivo e conquistar cargos de liderança. Primeiro passo: defina se você quer ser um gestor generalista que comanda várias equipes ou um profissional especialista em um determinado assunto que não precisa conhecer a empresa como um todo. Então, primeiramente, defina o que você quer. Segundo passo, invista na sua formação técnica. Como você está fazendo agora, né, realizando esse curso, como treinamentos, cursos, MBAs também são importantes. Comparar suas ações com as de outras empresas também é válido. Desenvolva suas habilidades comportamentais, como flexibilidade, adaptação, negociação, jogo de cintura, comunicação, liderança, visão sistêmica, visão estratégica, poder de decisão e criatividade. Elas são essenciais para quem quer comandar. Aproveite todas as oportunidades que a empresa lhe oferecer para gerir um projeto. As oportunidades para você se destacar dentro de uma empresa estão em todos os momentos, né? Muitas vezes a oportunidade passa à sua frente de você mostrar que você é capaz, de mostrar que você pode mais, e muitas vezes desperdiçamos essa oportunidade. Então, aproveite todas as oportunidades que a empresa lhe oferece para gerir um projeto onde você pode mostrar que você é capaz. Esse é o passo fundamental entre os passos que a gente citou para você não apenas se tornar um executivo, mas se tornar um grande profissional dentro da empresa, né, dentro do cargo que você exerce. Esteja atento a possíveis vagas em cargos executivos que abrirem também em outras empresas. Para tanto, a rede de relacionamentos, né, ou também chamado network, é muito importante, onde você deve cultivar relações. E é nesse cultivo de relações onde você vai estar exposto a oportunidades de negócios, oportunidades de cargos em várias outras empresas. Para ser um executivo, como a gente pode acompanhar no último parágrafo, é preciso ser um generalista com especialidades. Ele tem que conhecer todas as áreas da empresa, pode nunca ter trabalhado no setor de marketing, mas tem que entender como o mesmo funciona. Para chegar lá, é necessário adquirir amplo conhecimento técnico, como treinamentos, cursos de especialização, MBAs, além de desenvolver competências comportamentais, como boa comunicação e liderança. Eu chamo muita atenção para esse aspecto generalista com especialidades, ou também chamado generalista especialista. É o profissional, não só um executivo, mas é todo tipo de profissional, que além daquilo que ele exerce, ele tem conhecimento em demais áreas, nas demais diferentes áreas da empresa ou fora da empresa. É o profissional que está bem informado. E até mesmo no seu networking, na sua relação de convívio com as pessoas, ele é uma pessoa que ele tem conhecimento de tudo o que acontece em relação à política, economia, e isso é muito importante, né? Ele tem que entender, como foi citado ali, ele trabalha na questão administrativa, controladoria, mas ele tem que ter conhecimento de como funciona uma campanha de marketing, um planejamento de marketing, quais são as mídias que a empresa está adotando para divulgar o seu produto, o seu serviço. Ele deve ter conhecimento, não deve ter o foco apenas. Ele pode ser o melhor profissional possível naquela área de controladoria, que é a área que ele exerce na empresa, mas se ele não detém conhecimento de outras áreas da empresa e também fora da empresa, no ambiente externo, ele terá dificuldades na execução do seu trabalho. Então, hoje, no momento em que a gente vive, né, especialmente no Brasil, num mercado tão competitivo, ser um profissional generalista, especialista, é muito importante. Seguindo lá na página 14, mais algumas informações. Com o tempo, o candidato executivo deve agarrar qualquer oportunidade de mostrar suas habilidades de liderança que aparecerem. É assim que ele vai subir a escada corporativa, aquilo que a gente citou, agarrar todas as oportunidades relacionadas, né, aonde ele vai poder mostrar o seu real potencial e assumir um risco, porque você agarrar a oportunidade de mostrar algo diferente, muitas vezes, sair daquele modismo, não, a gente pode fazer dessa forma, vamos fazer assim. É a sua ideia, é o seu risco, né? E muitas vezes você tem que assumir esse risco. Pode dar certo, pode não dar errado, pode dar errado também essa ideia. Mas sair daquele modismo, daquela coisa padronizada dentro da empresa, né? que tem que ser feito daquela forma, tem que ser seguido aquele procedimento, aquele protocolo tal, tal. Então, essas oportunidades, elas são muito importantes. E elas surgem, sabe quando? Elas vão surgir nos problemas. A hora que a tua empresa estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, é o momento exato para que você consiga mostrar uma solução. E é o momento exato onde você vai ser valorizado por aquela ideia, né? Se a ideia funcionar, você vai ser muito valorizado. Talvez uma simples ideia sua vai salvar o negócio da empresa. Último parágrafo relacionado a esse tópico. O executivo consegue resultados com as pessoas, não depende só dele. E tem gente que entrega resultados, mas não se vende. Para Suzane, que é a autora desse tópico, as competências técnicas são condições básicas que um profissional tem que ter, mas o comportamento que constrói sua reputação e credibilidade profissional. Vamos citar aqui dois parâmetros. Primeira questão: o executivo consegue resultados com as pessoas, não depende só dele. Então, muitas vezes, naquela ânsia, as pessoas passam por cima das outras e desmerecem pessoas, né? Digamos, o diretor de marketing de uma empresa. Ele, muitas vezes, ele naquela ânsia de crescimento profissional, ele acaba fazendo nomes sobre ideias, sobre colaborações, até mesmo do estagiário de sua equipe, que forneceu aquela ideia, que forneceu... Então, ele tem que crescer, mas crescer com a equipe. E crescer com a equipe simboliza muito. Simboliza que você é uma pessoa coerente com as pessoas, que você sabe se relacionar. E isso é mais um trunfo de crescimento. Outra questão importante também, que é citada ali, pessoas que conseguem entregar resultados, mas não se vendem. Né? São aquelas pessoas que já são totalmente o oposto, que conseguem fazer muito, mas que não descrevem os seus potenciais. Ó, essa nova estratégia de mercado que a empresa está adotando, fui eu que desenvolvi. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas se desmerecem muito e outras pessoas acabam levando crédito por elas. Né? Então, tem que ter uma linha de equilíbrio entre essas duas questões. Né? Não se passar sobre as funções, sobre aquilo que outras pessoas da sua equipe lhe ajudaram a fazer, mas também não se desmerecer e fazer com que pessoas utilizem as suas ideias, os seus nomes, para crescer sobre suas costas. Ainda no contexto administrativo, a gente traz algo muito comum e rotineiro dentro do processo administrativo de uma empresa, que são as reuniões. Elas estão presentes em várias situações, em várias ocasiões, né, em vários momentos, tomada de decisões do conselho, dos mais diferentes níveis de relações dentro de uma organização, muitas vezes são tratados através de uma reunião. Então, como diz ainda lá na página 14, é possível tornar as reuniões mais diretas, objetivas e pontuais. Reuniões são inevitáveis, seja no ambiente corporativo, nas empresas, né? Acadêmico ou até mesmo doméstico. Então, a gente agora vai passar algumas dicas importantes para que as reuniões sejam eficientes, não somente nesse contexto de negociação que a gente vem abordando aqui nos últimos momentos, mas no contexto de eficácia de tempo, de não perder tempo, de conseguir encontrar os objetivos, de não se desviar o foco daquela reunião, né? Se foi iniciado para trabalhar o ponto A, o B e o C, que não seja necessário deixar esses pontos e nessa reunião ser discutido outros pontos que nem estavam ligados nesse processo. Então, essas dicas são muito importantes, elas servem de base e de estrutura para todo tipo de reunião, né? A gente citou reuniões de cunho acadêmico, até mesmo familiar. Então, nós temos inicialmente 5 etapas, né, 5 dicas imprescindíveis para você realizar uma boa reunião, e eu gostaria que você acompanhasse comigo lá na página 15. Primeiro ponto: tenha um tema bem definido. Registre-o juntamente com os tópicos em pautas, mesmo que simples e resumidamente. divulga com antecedência aos que deverão estar presentes e aos demais interessados, né? Então, a reunião vai ser sobre o quê? Sobre a implantação de uma nova filial da empresa, né? Ou qualquer outro tema. É estabelecido um tema, tópico, título, isso, né? O que vai ser abordado nesses tópicos, né? O título principal é a implantação de uma nova filial. Tópico 1, escolha do ponto, né? Entre o ponto A e o ponto B. Tópico número 2, né? Qual o número de funcionários inicial que vamos colocar nessa filial. Enfim, todas as dúvidas relacionadas a esse assunto principal. Pode ser qualquer outro assunto de diversas áreas que estão funcionais da organização, modificação em processos, né? Processos de produção, de prestação de serviços, enfim, os mais variáveis fins possíveis. Segunda dica, marque sempre com antecedência. Ao divulgar, informe todos os participantes sobre o tema em pauta da reunião e sobre quem mais estará presente para que possam chegar preparados com dados e ideias, né? Então, primeiramente, se estabeleceu o que vai ser tratado. Foi criada uma pauta dessa reunião. Segunda etapa, a gente vai divulgar com maior antecedência possível todas as pessoas e somente as pessoas que estão envolvidas na reunião, né? Não fica chamando várias pessoas que muitas vezes vai tumultuar, cada um vai querer dar uma contribuição na reunião, obviamente, e vai muitas vezes sair do foco. Então chame somente os envolvidos naquele processo, pessoas que têm a capacidade e o poder de decisão sobre esses aspectos, e entregue a eles, né? Assim, no momento que você avisa e formaliza o acontecimento dessa reunião, essa pauta descrevendo tudo que vai ser elaborado, tudo que vai ser tratado e também quem estará presente. Dessa forma, as pessoas que vão participar dessa reunião já vão estar preparadas e já vão chegar na reunião já com uma estratégia pronta, com um ponto de vista formado já, né? Para que logo já se dê início, né, no processo de discussão e de negociação em relação aos tópicos que foram apresentados. Imagine que seja apenas divulgado que vai se ter uma reunião. Né, compareça no dia tal porque terá uma reunião. Né, a gente não sabe o que vai ser tratado. Aí, primeiramente, a pessoa que conduz a reunião vai chegar e vai passar toda a informação, né? Aí começa o pessoal, os envolvidos, começar a compreender o que realmente está acontecendo, a situação, começa a formar uma ideia, a reunião se torna totalmente improdutiva, né? Então, são pontos cruciais e fundamentais que devem ser sempre colocados em pauta, não somente para o desenvolvimento das ideias das pessoas que vão participar, mas para o desenvolvimento de soluções, né? Talvez essa reunião seja baseada em problemas, um problema específico que está acontecendo na empresa, vamos fazer uma reunião para tentar desenvolver isso. O pessoal já começa, assim que recebe a pauta da reunião, já começa a trabalhar com alguma coisa, alguma ideia, para poder apresentar na reunião e lá vai ser discutido a melhor ideia. Muitas vezes um misto, né, vai juntar uma colaboração de um com o outro e assim que as reuniões são produtivas e reuniões produtivas dentro de uma organização tornam também a organização produtiva. Seguindo, no item número 3, defina horário e duração. Não exceda a duração definida, a não ser que seja de comum acordo entre todos. Item número 4, lide com participantes temporários. Se você tem uma pauta bem definida, pode dispensar os participantes que foram chamados apenas para um ponto específico dela. Vamos citar um exemplo. A gente está aqui comentando a questão da empresa que está buscando abrir uma nova filial. Aí vai chamar na reunião, vai chamar, por exemplo, a imobiliária que possui os dois pontos comerciais. Aí inicialmente se começa estudando as vantagens e desvantagens de cada um dos pontos que ela possui, né, dos pontos comerciais que ela possui. Foi definido o ponto A, que vai ser o ponto comercial da empresa, né? Então, nesse momento, como já foi definido, a imobiliária não tem necessidade de estar naquele momento para saber quando o funcionário, a empresa vai colocar, né? Para saber qual o foco de atuação, qual vai ser o público-alvo mais específico naquela cidade, naquela região. Então, já se dispensa, já foi tratado esse tema relacionado ao aluguel, à contratação de um ponto, né? Então já se são dispensadas as partes envolvidas naquele determinado tópico, né? Então, isso também torna a reunião mais produtiva. Item número 5, não chame todo mundo, pessoas que você gostaria que participassem da reunião, apenas para que estejam informados ou para que caso tenham alguma opinião, em geral podem fazê-lo apropriadamente a partir da leitura da pauta e da ata. Então, aquilo que a gente citou, não chame todo mundo, que muitas vezes pessoas, né, envolvidas, que não têm um envolvimento direto nisso aí, mas que você quer que esteja presente apenas para ficar informado, seria interessante, mas elas não têm um ponto estratégico de decisão. E muitas vezes elas podem influenciar até negativamente no processo de decisão. É importante que ali naquele círculo de conversa tenha somente pessoas que tenham a capacidade, que tenham autoridade, né? Digamos, no caso da implantação de uma nova filial, os chefes, né? O diretor de recursos humanos, que vai ligar a parte de funcionários, o diretor de marketing, que vai estabelecer a melhor estratégia, somente pessoas que estão realmente preparadas e possuem poder de decisão. Logicamente, essa medida que vai ser tomada, o que vai ser acordado nessa reunião, vai ser passado para todo mundo. Mas aí você já tem uma ata, aí você já tem uma pauta, né, inicialmente, que foi elaborada e que vai gerar, após a reunião, uma ata. E esses são os documentos que você utiliza para informar, né? Pode colocar até mesmo no mural lá da empresa para notificar a todos os colaboradores e os demais envolvidos que gostariam de obter essa informação. Então são dicas importantes. Abaixo a gente vê mais algumas dicas sobre como escrever boas pautas, atas da reunião, né? Então a pauta, como a gente citou, aquele documento que inicialmente vai constar os tópicos e o assunto abordado, que é entregue no momento em que a reunião é convocada. Muito importante, confirme com todo mundo, né? Digamos que você faça um convite para as pessoas envolvidas por e-mail, pede para o pessoal confirmar, né, a presença, confirmar o recebimento do e-mail, e não havendo a confirmação de alguns, a gente tem que analisar até mesmo o fator de um possível spam que você envia, vai acabar indo no lixo eletrônico da pessoa e a pessoa não tem informação de que haverá aquela reunião, né? Então, muitas vezes é necessário sim ligar, ir pessoalmente, convidar, mas garantir que todas as pessoas importantes naquele processo vão estar presentes, né? E antecedência também é algo que ajuda muito. Então, primeiramente, defina o secretário. Um dos participantes da reunião deverá ficar encarregado de acompanhar os pontos da pauta para certificar-se de que serão todos discutidos. Tomar nota sobre as decisões relacionadas e gerar uma ata sumarizando-as imediatamente após a reunião. Antes de encerrar a reunião, o secretário deve ter 5 minutos para ler suas anotações sobre as decisões que foram tomadas para certificar-se de que estão todos de acordo, né? Então, a pessoa vai redigindo, né? Embora a gente já decidiu em relação ao ponto comercial, vamos decidir o número de funcionários que vai ter nessa loja, né? Nessa nova filial que está sendo aberta. E o secretário é que vai comandar, né? A pessoa que vai comandar. E o mesmo que vai tomar o que for decidido, informações que foram coletadas naquela reunião. E antes do final da reunião, antes que todos vão embora, é feito a leitura do que foi decidido para que realmente todos confirmem, né? E através de uma ata, todos possam também assinar aquilo que foi decidido. Tem uma política clara quanto a atender telefonemas durante a reunião? Nem sempre é possível evitar todas as chamadas, mas procure definir uma etiqueta própria, né? Na verdade, jamais, né, atende um telefone, deixa o mesmo no silencioso. Como uma reunião produtiva não vai demorar muito tempo, posteriormente à reunião você vai fazer os seus telefonemas, vai retornar quem te ligou. Pule as discussões operacionais. Assim que for decidido o que fazer, a tendência é que as pessoas ou áreas diretamente envolvidas queiram discutir imediatamente como fazer. mas isso tende a não afetar imediatamente a todos os presentes. Vamos citar um exemplo. Em relação ao ponto que foi escolhido, nós temos o ponto A, que é diferente do ponto B. Então, para cada tipo de loja, de cada tipo de empresa que for montada, digamos que seja uma loja de roupas, vai necessitar uma estrutura de layout, de prateleiras, de balcão, diferente. Né? Então, digamos que seja definido o ponto A, ao invés de partir para o próximo tópico, o pessoal fica, ah, mas como a gente vai ser no ponto A, como é que a gente vai montar o layout da empresa? Né? Onde vai ficar a seção de vestuário, né? A seção de provadores, onde vai ficar o balcão, os caixas. Né? Então, é algo que de momento não tem importância. Né? Como foi decidido o ponto, posteriormente pode ser feita uma reunião, uma simples reunião, só para definir isso com as pessoas envolvidas nisso aí. Né? Então a gente não, acho que, digamos que lá esteja presente o diretor de recursos humanos da empresa, para ele não tem importância nenhuma como é que é a disposição do layout da empresa. Né? Ele quer logo trabalhar e abordar quantos funcionários você precisa, qual o perfil de profissional que vai ser preciso. Então é justamente isso. Né? Pule as discussões operacionais. Foi decidido, isso aí, ok, vamos para o próximo item. E no item 4, a gente tem o seguinte: não permita que o debate seja monopolizado ou polarizado. Garanta o livre fluxo de manifestações e opiniões. Todos devem falar e dar as suas contribuições, né? Porque ali são todas as pessoas que são realmente envolvidas naquela área. Aí, realmente, toda a colaboração é bem-vinda. Todo ponto de ideia, de partida, de opinião é válido e deve ser levado em conta. Gere decisões afetivas. A reunião não deve definir apenas o que fazer, mas também qual o próximo passo e quem entre os presentes será o responsável por ele. Justamente a questão que a gente estava comentando. Foi definido o ponto, ponto A, tal, agora você, né, que é o diretor de marketing, vai ser responsável por elaborar um layout mais atrativo, né, e vai ser responsabilidade tua você elaborar isso, né? Desde a questão de fachada, toda a parte de comunicação visual da loja vai ser sua responsabilidade. Ok, assunto tratado, definido. Aí a pessoa vai criar, talvez ele vai futuramente uma reunião direta com o presidente, vai montar o layout da empresa, uma maquete, alguma coisa do tipo, e futuramente ele vai apresentar ele diretamente apenas com o presidente da empresa, não envolvendo outras pessoas. Permita a discussão de itens que não estavam ligados à pauta original, mas apenas no final da reunião. Então, digamos, se alguém quer aproveitar aquele momento, aquelas pessoas que estão ali, para sugerir alguma coisa, alguma mudança, pode ser sim utilizado, né, já que todos estão ali presentes, mas que seja definido que isso seja apenas no final da reunião. Inclusive, posteriormente, a ter sido lavrado a ata, né? Porque a ata é somente relacionada àquilo que estava na pauta. A pauta não precisa ser um documento formal, mas deve ser útil. Deve conter no mínimo tema da reunião, motivo da sua realização, data, horário e local, quem conduzirá, se for o caso, e quem estará presente. E os tópicos, todos os tópicos relacionados. Da mesma forma, a boa ata ou minuta deve ter o tema da reunião, motivo da realização, data e horário, quem conduziu, tópicos discutidos e decisões tomadas em relação a esses tópicos. E para cada decisão registrada, idealmente deve constar qual será a próxima ação e quem entre os presentes é o responsável. Né? Aquilo que a gente citou na questão do diretor de marketing, que será responsável por montar o layout da nova filial. E a gente segue o nosso estudo. Essa rádio web vai abordar agora os temas mais focados em um ambiente organizacional ligado à taxa de câmbio, sistema financeiro nacional. Posteriormente a gente vai trabalhar um pouco de matemática financeira. Então são informações muito importantes e muito relevantes para todo administrador. Né? A gente logicamente vai trazer um contexto básico, mas através desse contexto é possível você aprimorar seus conhecimentos e obter cada vez mais informações relacionadas a esses tópicos. Então, a gente começa indo lá na página 16 com taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio é a diferença de uma moeda para outra, né? Digamos, do dólar para o real, do real para o peso argentino e assim por diante, né? Então, a taxa de câmbio está definida em termos diretos quando exprime o preço de uma unidade monetária estrangeira em unidades monetárias de moeda nacional. Exemplo, a taxa de câmbio dólar versus euro. Está definida de forma direta para os habitantes da zona euro ou está definida de forma indireta para os habitantes dos Estados Unidos, né? O que isso quer dizer? Hoje o dólar, digamos, dólar real, a diferença está em torno de, para cada dólar, né, você gasta em torno de R$2,30, né? É o que a gente está vivendo no momento. Então, a gente sabe que para ter um dólar é necessário você ter 2,3 unidades da nossa moeda para comprar uma unidade da moeda americana. Então, essa é a correlação de uma taxa de câmbio. A taxa de câmbio está definida de forma indireta quando exprime o preço de uma unidade monetária da moeda nacional em unidades monetárias da moeda estrangeira. Exemplo, a taxa de câmbio euro e dólar está definida em termos indiretos para os habitantes da zona euro, pois exprime o preço da unidade monetária nacional. Então, a taxa de câmbio é sempre variável, ela tem inúmeros fatores que vão variar. E na verdade, o que acontece, por exemplo, quando se fala no aumento do dólar, a gente tem muitas vezes o comparativo de que a moeda americana em si nos Estados Unidos está tendo um alto crescimento. Ela pode estar tendo um alto crescimento, mas o que pode ter elevado o aumento do dólar é apenas com relação aos brasileiros, né? Digamos ao real. Porque o real desvalorizou, que tornou-se você utilizar mais unidades da nossa moeda para comprar a moeda dólar, né? Então, essa correlação não quer dizer que quando aumenta uma moeda, ela aumenta porque a moeda daquele país teve alta elevação. Muitas vezes a nossa moeda é que está em baixa e ocasionou isso. A mesma coisa acontece com diferentes tipos de situações, né? A gente tem a situação do peso, que hoje o real é superior, né? Então, o que acontece? O real valorizou tanto assim? Não, é a moeda argentina que desvalorizou bastante, né? E para eles hoje é necessário ter 4 unidades da moeda deles para comprar uma unidade de real. Então, essas taxas, essas inversões, elas variam diariamente a gente vai ter um valor diferenciado, logicamente, não há essas mudanças bruscas, principalmente no mercado que a gente vive hoje, né? Mas elas estão diretamente sofrendo mutações, para mais, para menos, né? E ela tem correlação com todas as moedas do mundo, né? Uma moeda brasileira, a moeda do real, ela vai ter diferentes taxas de câmbio com vários tipos de moeda que existem no mundo. Arranjos de câmbio. Existe uma variedade bastante ampla e diferentes de arranjos de câmbio, que é a forma de cambiar a moeda, ou seja, trocar uma pela outra, adotado pelos países ao longo da história. Todos esses arranjos podem ser agrupados em 2 segmentos: regimes cambiais fixos ou flutuantes. A diferença entre ambos é básica, né? Entre ambos é enquanto, no caso dos fixos, a taxa de câmbio é definida pelas autoridades monetárias nacionais, e em câmbios flutuantes essa mesma taxa é formada no mercado cambial, né? Seguindo aquela lei de oferta e procura, né? Quanto mais se procura, quanto mais se movimenta, digamos, uma moeda com a outra, uma negociação de uma moeda com a outra, pode aumentar ou pode diminuir essa taxa de câmbio para mais, né, ou para menos. Então a gente traz apenas algumas informações, com certeza você já deve ter conhecimento em relação a isso, mas em termos mais formais, né, o que é isso, o que é taxa de câmbio, é aquilo que a gente vê todo dia, né? O aumento do dólar e as consequências do aumento de uma moeda numa gestão de uma organização, né? A gente sabe que se você vende um produto, vende um consumo e você depende da compra de matérias-primas que são correlacionadas a outro país, por exemplo, Estados Unidos ou outras fontes de origem, e você tem uma mudança na taxa de câmbio, né? Digamos que você montou o teu negócio, a projeção a pagar, a comprar uma matéria-prima quando o dólar custava 1,80. E a gente está vivendo, digamos, um momento bem superior, onde a moeda dólar vive um momento superior e você já precisa desembolsar mais, então os seus custos se elevam, né? Então são vários os fatores que estão influenciados. Digamos que você exporte, né? Você exportava para a Argentina. Há um tempo atrás a moeda peso e real eram totalmente, né? Totalmente igualadas. Havia pouca diferença alguns anos atrás. E o que acontece? Digamos que você monte uma estrutura de negócio simplesmente para abastecer o mercado argentino. E hoje a gente vive, né, uma situação que o peso custa em torno de 0,25, 0,26 centavos. Então, o que acontece? O poder de compra da Argentina diminui totalmente e ele já não se torna totalmente inviável comprar o produto brasileiro. E muitas vezes, essa simples taxa de câmbio faz e continua fazendo ainda a mortalidade de inúmeras organizações que têm nessas taxas de câmbio a sua falência, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ficar atento a isso, ficar atento a índices, né? Se a gente trabalha com bens de consumo que depende de outros países, e hoje a gente sabe com a globalização isso está cada vez mais presente. Digamos que você trabalha com a produção de um produto, uma parte daquela matéria-prima que você precisa, você encontra no país, encontra no Brasil, mas sem dúvida alguns componentes, alguma parte do processo, ela vem de fora, né? Então, com o mercado globalizado hoje, as taxas de câmbio, quando tem variação, elas dificultam muito as operações e elas são um grande obstáculo. E aquilo que a gente viu, né? Lembra da análise SWOT que a gente viu inicialmente? Ela é uma ameaça, né? Ela está lá dentro daquele quadro que é dividido em forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. É uma ameaça, porque ela não depende de você e ela pode danificar o teu mercado. Mas você pode saber que em um determinado momento você pode fazer projeções e planejamento, pesquisar, e você vai saber que a tendência o dólar é aumentar, e você depende dessa moeda para a compra dos seus produtos, para a produção dos seus bens de consumo, e você comprar talvez de forma antecipada, né, para garantir que você vai conseguir praticar ainda um preço diferente dos concorrentes, porque você fez um planejamento antes, né? Então, mesmo questões de ameaça, como a gente viu na análise SWOT, que não depende de você, assim como as taxas de câmbio, você pode utilizar ela a seu favor. Então, seguindo, a gente vai adentrar um pouquinho no sistema financeiro nacional, só para a gente entender como é que funciona, quem controla até mesmo essas taxas de câmbio. O sistema financeiro nacional do Brasil é formado por um conjunto de instituições financeiras, ou seja, todos os bancos, voltadas para a gestão da política monetária do governo federal. É composto por entidades supervisoras e por operadores, que atuam no Conselho Monetário Nacional e Conselho Nacional de Seguros Privados e também o Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Então, tudo que forma o SFN, né, o Sistema Financeiro Nacional do nosso país. Momento Interação. Momento Interação. Nosso segundo Momento Interação dentro da Rádio Web número 2 do curso de Auxiliar Administrativo. E assim como a gente fez nos momentos de interações anteriores, a gente traz a dúvida de um aluno. Lembrando que a sua dúvida também pode estar aqui, basta você participar dos canais de atendimento. E eu trago a dúvida da Fabiana Teixeira de Sá, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Ligado ao aspecto de taxa de câmbio que a gente acabou de abordar, no Brasil, qual arranjo de câmbio que é adotado? Fixo ou flutuante? Questionamento bem interessante, talvez você também tenha essa dúvida. Hoje no Brasil, Fabiane, o regime, né, o arranjo de câmbio, melhor dizendo, que é adotado, é o regime flutuante. Mas há um tempo atrás, já foi, né, há décadas atrás, já foi o regime fixo, né, mas hoje o regime flutuante é o que predomina, né, na grande parte dos países, e ele proporciona alguns benefícios, né, que são muito importantes, né. A gente poderia citar alguns, todos os benefícios, mas eu gostaria de salientar apenas o principal, um dos principais motivos que levam os países a adotar sempre um sistema flutuante, é que não se pode, no sistema flutuante, maquiar, né, a política econômica de um país por muito tempo, né. Então, num regime fixo, como as taxas são fixas, muitas coisas podem ser manipuladas e pode demorar para acarretar, para demonstrar, em um país uma situação financeira instável, né, desfavorável, porque muita coisa é possível maquiar. Mas então, o que que acontece num regime fixo? Muita coisa pode ser distorcida, maquiada, e chega a um ponto onde vai à tona, já não é mais possível reverter a situação de um país, né? Como muitos países que sofreram grandes colapsos econômicos, um grande fator motivador foi um arranjo de câmbio fixo, né, que dava possibilidade de um plano de governo falho, um plano de governo, pode-se dizer, não incorreto, mas um plano de governo falho, conseguir maquiar os arranjos de câmbio para conseguir, pode-se dizer, disfarçar perante, né, a economia de que está em uma boa situação, mas de repente, de uma hora para outra, a casa cai. E no regime flutuante não, né? Por mais que existem alguns fatores que os governos podem influenciar para tentar diminuir, mas não se consegue fazer isso por muitos meses, né? Talvez menos de meses, pode-se dizer assim, porque é uma política muito dinâmica, é um arranjo de câmbio muito dinâmico, que assim que for detectado, né, uma política econômica desfavorável, uma ação econômica desfavorável, vai vir à tona de uma forma muito breve. Então, por isso, né, é um dos principais motivos que ele é adotado, né? Então, são vários os motivos, né, várias características entre um e outro, né, benefícios e vantagens que os mesmos possuem. Mas no Brasil, assim como vários países, né, principalmente os países mais desenvolvidos, possui um sistema de câmbio, um arranjo de câmbio flutuante. Seguindo o estudo, na página 18, nós temos departamento pessoal. Já vimos muita coisa relacionada ao departamento pessoal, mas é importante a gente adentrar e tentar entender como funciona o departamento pessoal de uma empresa, né, basicamente, mas a gente tentar entender no que está dividido, quais são as categorias que formam o mesmo. Primeiramente, é importante a gente salientar que o departamento pessoal em pequenas empresas, ele é feito diretamente pelo contador da empresa, né? O contador que faz a função de registrar um funcionário, de desligar um funcionário, fazer cálculo de quanto será o imposto a ser pago, né? Então, essas são funções do contador da empresa. Mas empresas já de um porte um pouco mais elevado já possuem o seu próprio departamento de pessoal, que faz desde, muitas vezes, da contratação, né, o processo de seleção de funcionários, que faz o controle de salário, de carga de hora extra, de férias, que que cuida também do desligamento, né? Muitas vezes lá no setor de seleção de pessoal, como a gente citou anteriormente, o departamento pessoal, ele tem até muitas vezes, tem um psicólogo lá que também faz aqueles testes, né? Então, depende, logicamente, da estrutura da empresa, do tamanho da empresa, ela possui esses departamentos. Então, são três setores que se divide o departamento pessoal, é o setor de admissão, o setor de compensação e o setor de desligamento. Setor de admissão pessoal tem por atribuição cuidar de todo o processo de integração do indivíduo na empresa, dentro dos critérios administrativos jurídicos, e assim como, né, a questão da busca do funcionário também, né, escolher o melhor profissional para aquele perfil, desde que o departamento pessoal tenha uma equipe correta para realizar a seleção. Outro setor também é o setor de compensação de pessoal, tem por atribuição cuidar de todo o processo de controle de frequência, pagamento de salários e benefícios, bem como de pagamentos de taxas, impostos e contribuições ligadas aos funcionários. E o setor de desligamento de pessoal, que tem por atribuição cuidar de todo o processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, né, entendendo-se na representação da empresa junto aos órgãos oficiais. Nós temos abaixo aquele quadro, lá na página 18, como você pode ver, e ali divide os três setores e algumas das principais funções e atribuições que cada setor realiza. Na página 19, a gente vai entender um pouquinho o que é relação pública, relações públicas. Com certeza você já deve ter visto falar sobre relações públicas. Ela é algo hoje, no cotidiano das empresas, muito presente e muito utilizado. E muitas vezes tem um profissional específico dentro das organizações que cuida exatamente dessa parte. Mas o que é relação pública? Relação pública, como a gente pode ver lá, é uma função administrativa que avalia as atividades públicas, identifica as diretrizes e a conduta individual ou da organização na busca do interesse público e planeja e executa um programa de ação para conquistar a compreensão e a aceitação pública. É a promoção da marca, promoção do nome da empresa de uma forma institucional, né? É aquilo que a empresa faz para o bem da comunidade, é aquilo que a empresa está envolvida, trazendo palestras para uma comunidade, trabalhando, digamos, fornecendo produtos a preço de custo para entidades, sem fins lucrativos. São N ações que formam as relações públicas, né? E através disso, você consegue mídia, você consegue publicidade, né? É possível você, através de ações como essa, você vai sair no jornal, você vai sair na TV, através de medidas, né, que não tem a ver com o marketing em si. É que o marketing trabalha com a divulgação do produto. Na relação pública, a gente trabalha a divulgação não da marca, mas do perfil, do modo institucional da empresa, né? Então, ela tem sempre por objetivo, relações públicas, gerar um conceito favorável sobre a organização, capaz de despertar no público a credibilidade, a boa vontade com a empresa, né, e suas atividades e seus produtos. E se confunde muito com o marketing, né? Mas como a gente pode ver lá no terceiro parágrafo, enquanto o marketing prende-se estreitamente ao produto e à sua promoção, tendo por foco a marca, né, não somente o produto, mas valorizar a venda daquele produto, intensificar a venda daquele produto, intensificar a marca da empresa, relações públicas concentra-se na identidade da organização, na sua filosofia comportamental, tendo por foco sua imagem projetada na opinião pública, né? Então, é aquela interação, muitas vezes, com a comunidade, interação que ela faz diretamente com seus consumidores em redes sociais, ações filantrópicas que a empresa trabalha, que ela ajuda. Hoje, o que está muito comum, o que está muito em foco, ações de sustentabilidade. Ações de sustentabilidade que a empresa adota é relações públicas, né? A reutilização da água que ela utiliza na produção de seus produtos, né? Então são vários fatores que geram relações públicas para a empresa, que vai gerar mídia. Abaixo a gente tem algumas funções de relações públicas. Primeiramente, eu gostaria de citar, logo abaixo, aquele parágrafo que a gente leu, um pouco sobre o profissional de relações públicas, né? Pela lei, precisa ser formado em curso superior, ter registro no conselho da categoria e pode exercer sua atividade como profissional liberal, assalariado ou de magistério nas entidades de direito público ou privado. Funções do mesmo, a orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na formulação de políticas de relações públicas, a promoção de maior integração da instituição na comunidade, que a gente citou, a informação e a orientação da opinião pública sobre os objetivos elevados de uma instituição, né, tornar claro qual a missão, quais são os valores da empresa, que a empresa prega, né, ao assessoramento na solução de problemas institucionais que influenciam na posição da entidade perante a opinião pública, né. Então, também a questão, digamos, de algum problema que aconteça na empresa relacionado, a gente está citando questões ambientais, digamos um acidente ambiental que acontece na empresa, qual será a atitude que será tomada, qual a atitude de resposta, tudo isso também é desenvolvido pelo profissional de relações públicas. O planejamento e execução de campanhas de opinião pública, a consultoria externa de relações públicas junto a dirigentes de instituições, ao ensino de disciplinas específicas ou de técnicas de relações públicas, né? Ou seja, é um profissional habilitado que vai continuar dando ensinamento da arte de relações públicas, da técnica de relações públicas para outras pessoas, né, em cursos tanto de graduação como cursos técnicos. Função estratégica principal de relações públicas, ela exerce uma função estratégica importante na organização moderna ao planejar, executar sua comunicação e seus relacionamentos com os mais diversos públicos. Daí a necessidade que tem as organizações de oferecer ao profissional de relações públicas condições adequadas para ser bem sucedido na sua função em benefício da própria organização. Como a função do profissional de relações públicas é promover a empresa, a identidade da empresa, a empresa tem que ter uma boa identidade, né? Então, ela tem que fazer, se ele vai divulgar ações voluntárias e benéficas à comunidade, a empresa tem que fazer ações voluntárias e benéficas. A função do profissional de relações públicas é apenas achar formas para tornar isso cada vez mais público e mais divulgado, né? As atribuições positivas que a empresa adota. Então, a gente conseguiu ter um contexto do que é relações públicas, né? Algo também muito presente dentro das empresas. E agora a gente vai abordar uma parte muito importante no contexto administrativo, que é a matemática financeira. A matemática financeira, ela tem por objetivo, e ela está em nosso meio, no meio organizacional, em todos os momentos, no cálculo de juros que a gente tem a pagar, que a gente tem a receber, empréstimos que a gente fez junto a bancos, até mesmo uma análise, quando é informado para nós a taxa de juros de um financiamento, nós calcularmos realmente o valor real que vai ser pago naquele montante, né, quais são os cálculos, né, que são feitos através de um cálculo composto, de um cálculo simples. Então, são várias variáveis e você deter, né, o conhecimento de você realizar um cálculo para obter realmente qual o valor de juros que será pago, qual o valor final que você vai pagar naquele produto, ver se um empréstimo vale a pena, um financiamento para a sua empresa, um investimento, verificar quanto que você deve cobrar em um atraso, em uma duplicata. Enfim, a matemática financeira, ela te dá vários benefícios dentro do controle organizacional de uma empresa. Vale ressaltar que talvez você já tenha conhecimento da mesma, né, dos cálculos de juros simples, de juros compostos, e é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas se você não tem, eu gostaria que você dedicasse um pouco de atenção. Não é um assunto tão complexo assim. A gente vai tentar explicar de uma forma mais simples possível para que você consiga entender. e que você acompanhe conosco a partir da página 20. Então, a matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimento ou financiamento de bens e consumos. A ideia básica é simplificar a operação financeira a um fluxo de caixa e empregar alguns procedimentos matemáticos. Ou seja, ele está dizendo, né, para a adoção de financiamentos ou investimentos, para se ter uma análise. Primeiramente, é importante saber o que é capital. Capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecida como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado, né? Tanto quando você investe, quanto você recebe, capital é o valor que você está recebendo, né? E juros representam a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo os regimes simples ou composto, ou até mesmo com algumas condições mistas, né? Então, os juros tanto pode ser uma situação onde você vai pagar na adoção do financiamento ou aonde você vai receber caso a empresa esteja cedendo algum empréstimo. Então, os dois regimes, o regime simples, somente o capital inicial que você investiu vai render juros, né? E no regime composto, o capital acrescido de juros vai render, né, vai te dar um montante e esse montante vai te render juros. Ou seja, se você investiu R$1.000 e de início já te deu o primeiro mês uma rentabilidade e somando o juro com o capital, esse valor já foi para R$1.050, o próximo mês aquela alíquota de juro vai ser somada sobre os R$1.050 e vai dar, digamos lá, um valor X, R$1.080, por exemplo. No próximo mês a alíquota já vai ser somada sobre o montante, né, e nunca sobre o capital. Então são alguns diferenciais. Outra coisa que deve ter bastante atenção na realização dos cálculos que a gente vai ver a seguir, é imprescindível que você tenha conhecimento desses itens que a gente vê abaixo daquele quadro azul, que são as siglas que vão estar dentro da fórmula, né, que estão representando cada componente da fórmula. Então C sempre vai ser o capital, o valor inicial que foi investido. N, o número de períodos, né, que vai ser calculado, pode ser em dias, meses, anos, semestres, né? Juros simples, J, J minúsculo, juros simples, decorrido no período. J maiúsculo é o juro composto, decorrido no período. R é a taxa percentual de juros. I é a taxa unitária de juros, né, ou seja, já transformada. A gente faz uma divisão por 100 para obter a mesma decimal. P é a principal, é o principal ou o valor atual. M é o montante da capitalização simples. S é o montante da capitalização composta. Compatibilidade de dados. Se a taxa de juros for mensal, trimestral ou anual, os períodos deverão ser respectivamente mensais, trimestrais ou também anuais. De modo que os conceitos de taxas de juros e períodos sejam compatíveis, coerentes ou homogêneos. Situação onde isto não ocorre, serão estudadas à parte e deverão ser feitas conversões de unidade. Veja o exemplo da forma a seguir, né? A partir desse exemplo é que é baseado, a partir desse exemplo, dessa forma, é que é baseado a forma de juros simples, né? Então, a taxa de unitária de juros, no caso I, deverá estar indicada na mesma unidade de tempo que o número de períodos. O que que isso quer dizer? Se a gente está falando de dias, a taxa de juros, né, ela deve ser aplicada em dias, né? Quantos por cento ao dia? Se a gente está falando de taxa de juros mensal, a gente tem que aplicar essa taxa em períodos mensais. Caso você tenha um dado ou outro, deve ser feito a conversão, né? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor como funciona, vamos seguir lá na página 21, onde tem mais algumas informações que são muito importantes. E ali a gente já encontra a fórmula de juros simples, né? Então, se N é o número de períodos, né, o número de meses, de dias, e I é a taxa unitária, 1%, 2%, 3%, e P é o valor principal, então os juros são calculados da seguinte forma. Vamos logo para o exemplo para que você, caro aluno, consiga entender. Os juros obtidos simples por um capital de R$ 1.250 durante 4 anos a uma taxa de juros de 14% ao ano. Qual vai ser o total de juros que isso vai me render? Então, eu investi R$ 1.250 durante 4 anos e a cada ano eu tenho um juro de 14%. Aplicando a fórmula que a gente viu lá em cima, a fórmula de juros simples, nós temos 1.250, que é o nosso capital inicial, que foi investido, o P, e será a taxa, o percentual, certo? 14%, e N, que é o período. Aplicando a fórmula, nós temos 1.250 vezes 0,14, né? O 0,14 saiu do percentual, né? 14%, sempre quando se trabalha em percentuais, se faz a divisão por 100 e obtém, né, o valor que você vai utilizar na fórmula. Já a gente vai aprender como a gente faz sem fazer essa divisão por 100. Geralmente se utiliza logo essa divisão, né? Então, onde tiver 14% vai ser 0,14. Onde tiver 90% vai ser 0,90. Faz essa transformação para dar o resultado já de imediato na fórmula. Então, 0,14, que é o percentual, vezes 4, que é o período 4 anos. A gente tem o valor de R$ 700 de juros que rendeu esse capital. Ali a gente tem um exemplo, como eu citei, a respeito de quando você não quer transformar em percentual, você aplica a fórmula, ok? E no final você divide ela por 100. Vamos ver o exemplo lá embaixo. 1.250 vezes 14, aí a gente não utiliza o 0,14, vezes 4, que é o período, e aí divide por 100. Vai dar os mesmos R$ 700 de juros. É uma forma, se você quer utilizar, para transformar em números reais o percentual, né? Digamos que seja 60%, você transforma sempre 0,60, né? Caso for 150%, aí é 1,5. Então, para você não fazer essa divisão por 100, você pode já colocar, embutir a divisão por 100 na fórmula, ok? Se a taxa é R, se a taxa é R ao mês, usamos M como o número de meses e a fórmula fica da seguinte forma, né? Então, o juro P vezes L vezes M dividido por 100. Vamos logo ao exemplo para que você consiga entender. O juro simples obtido por um capital de R$ 1.250 durante 4 anos, 48 meses, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Agora olha que interessante. Ali citou 4 anos, né? Mas ele não está informando qual é o percentual ao ano. Ele está informando qual é o percentual ao mês. Então nós sabemos que cada ano tem 12 meses, 4 vezes 12, 48 meses. 48 meses no juro de 2% ao mês. Jogando na fórmula, nós temos 1.250 do capital vezes 2, que é o percentual por mês, vezes 48, que é os meses, 48 meses, dividido por 100, a gente vai saber que o valor rendeu R$ 1.200 de juro em 48 meses, em 4 anos. Se a taxa é R% ao dia, usamos D como o número de dias para obter os juros exatos, número exato de dias. Então, como a gente viu, quando a gente trabalha com meses, a gente utiliza o M. Como aqui vai ser com dias, vai ser a mesma forma, a mesma estrutura, mas você pode ver que o M é substituído pelo D. Os juros simples obtidos por um capital de R$ 1.250 durante os 6 primeiros meses do ano de 2020, ou seja, 6 primeiros meses do ano, serão 6 vezes 30, 180 dias, a uma taxa de 0,2 ao dia. São dados por, segue a fórmula já com os números, 1.250 vezes o número já transformado em percentual, né, como é 2%, é 0,02, é 0,2% ao dia, não vai ser 0,2, porque 0,2 é 20%. Então é 0,02% vezes 180. Vai dar um total de R$ 45. 180 são os 180 dias. Mais um exemplo. Os juros simples exatos obtidos por um capital de R$ 1.250 durante os primeiros 6 meses do ano são 180 dias a uma taxa de 0,2% ao dia. Jogando na fórmula, a gente tem o seguinte: 1.250 do capital vezes 0,2. Por que que ele não está sendo transformado? Ele pode ver que na fórmula a gente está utilizando o 100, né? Lá no final dividido por 100. Então não precisa transformar nada, só jogar o real percentual. Vezes 180, que são 180 dias, dividido por 100, a gente vai ter um total de R$ 450,00, que é o total de juros que a gente recebeu. Montante simples. O que é montante simples? É a soma do capital com os juros, né? Até agora a gente calculou qual é o valor de juros que rendeu em alguns determinados períodos. Agora a gente vai calcular qual é o valor, em uma mesma fórmula, do montante, né, do capital investido inicialmente, acrescido de juros. Então, ele também é conhecido como valor futuro, indicado nas calculadoras financeiras, né, calculadora HP, pelo a tecla FV, né? Se você for pesquisar na internet, talvez você já tenha conhecimento, existe a calculadora HP, que é uma calculadora muito utilizada em âmbito financeiro, aonde você consegue fazer esses cálculos de forma muito simplificada, né? Apertando apenas algumas teclas e digitando as informações, a calculadora faz o cálculo e ela consegue te prestar informações sobre qual é a taxa, sobre qual é o valor capital investido, sobre qual é o valor montante que você vai receber. Muito interessante, é um pouquinho complexo inicialmente a forma de trabalho da mesma, mas ela é muito útil, né? Então, o valor dela, se comparado a outras calculadoras, é um pouquinho elevado. Hoje, acredito, em torno de R$ 250. Mas ela é muito eficiente no meio administrativo. Você pode fazer um curso simples, até mesmo pela internet, e vai obter o conhecimento para realizar essas operações básicas de cálculo de juros, e é tanto simples como composto. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Objetivo, montante, M, igual a 2P. 2P por quê? Porque é o dobro, né, para dobrar o capital. Então a gente não quer o P, a gente quer ter duas vezes o P, o dobro. Então os dados que a gente tem, 150 é o percentual, o 100 é da fórmula, a gente já vai ter 1,5. Né? Transformando 150% em percentual vai dar 1,5. A fórmula que segue abaixo, e jogando os dados na fórmula, a gente tem 2P igual a P, abre parênteses, 1, que é da fórmula, mais 1,5 vezes N, né? Então, colocando os dados na fórmula, 2 igual a 1 mais 1,5 vezes N. Logo, a gente vai ter aquilo que estava em parênteses, resultado 3, né? E a gente coloca o 2, que também é o dobro do que a gente quer. Então, 2 terços. 2 terços de quê? 2 terços de 1 ano, né? Então, dá mais ou menos 8 meses serão necessários para você dobrar o capital tendo um percentual de 150% ao ano, né? Então, um outro exemplo que segue abaixo. Qual é o valor dos juros simples pagos a uma taxa de 100% ao ano? Se o valor principal é R$ 1.000, a dívida que foi contraída no dia 10 de janeiro, sendo que deverá ser paga no dia 12 de abril do mesmo ano, né? Então a gente tem contagem do tempo. Ali foi feito um cálculo. É muito importante destacar, em alguns cálculos financeiros sempre vai se utilizar o mês contado 30 dias, né? 30 dias, na grande maioria, mas em alguns cálculos mais reais, você tem o percentual exato de quantos dias, né? Desde o início do empréstimo até o dia do pagamento, ele conta dia a dia. Inclusive, a situação, por exemplo, de fevereiro, ali que você pode ver, contabilizou 28 dias. Então, a gente, nesse período, foram contabilizados 92 dias. A forma para o cálculo de juros exatos, como é chamado, é a seguinte, né, que você vê ali. Jogando os dados na fórmula, nós temos R$ 1.000, que é o valor capital, vezes 100, que é a nossa taxa, vezes 92, que é o período, dividido por 365. Por que dividido por 365? 365 corresponde aos dias do ano e ele fica incluso na fórmula. Dividido por 100, devido ao percentual. E aí nós vamos ter R$ 252,00, que será paga até o dia 12 de abril de juros. E agora a gente vai adentrar, né? A gente aprendeu um pouco do juro simples, é um juro não muito comum, né? A grande maioria que trabalha com a parte financeira, empréstimos e financiamentos, se utiliza sim do juro composto que a gente vai ver agora. O juro composto, como a gente citou lá inicialmente, a diferença inicial é que o valor que você tem de juro vai sendo contabilizado sempre posteriormente, né? Então, no juro composto, o problema principal consiste em calcular o montante, a soma, simbolizando por S, obtido pela aplicação de um único valor principal, P, no instante T, igual a zero, ou seja, a taxa de juros por período durante N, que é períodos. Vamos logo a um exemplo prático para que a gente consiga entender. Lá na página 23, e o exemplo é o seguinte. Consideramos uma situação hipotética, em que em 2020 a correção da caderneta de poupança tenha sido de 50% em cada um dos 5 primeiros meses do ano. Né? Então, em cada mês ele rendeu 50%. Se uma pessoa depositou R$ 100 no dia 1º do ano, podemos montar uma tabela para obter o resultado acumulado até o dia 1º de 2020? Na tabela abaixo, nós podemos ver que no dia 1/1, o valor principal depositado foi R$ 100, ok? No mês seguinte, como é a caderneta de poupança que contabiliza os juros num período sempre de 30 dias, a gente teve já no 1/2 do mês de fevereiro, dos R$ 100 a gente já recebeu R$ 50 de juros. Então a gente tem um montante lá na última coluna, como você pode ver, de R$ 150. O que vai acontecer agora? Agora já vai ser calculado o percentual de juros sobre R$ 150 e não mais sobre R$ 100. E ao invés de dar R$ 50, já vai dar R$ 75. E a gente vai ter R$ 225 como montante. E posteriormente o juro vai ser calculado sobre R$ 225. Então ele vai sempre, o juro que vai recebendo vai acumulando e vai rendendo juro. Do juro, né? O chamado juros sobre juros. R$ 225 vai dar um juro de 112, já vai dar 337. 337 já vai dar um juro de 168, e eu vou ter 506 de montante. Tendo 506 de montante, eu vou ter 253 de juro e vou ter 759. Então a rentabilidade é muito maior quando a gente tem juro composto, porque você tem o juro não somente no capital investido, mas no montante de juros que vai se agregando ao mesmo. Observamos que os juros foram calculados sobre os principais nos inícios dos meses, que correspondem aos montantes dos finais dos meses anteriores. A situação apresentada acima pode ser analisada do ponto de vista matemático com a seguinte fórmula. Ele já vai descrevendo, mas eu gostaria de chamar a atenção lá naquela fórmula, onde diz lá embaixo, Sn igual a P, abre parênteses, 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula principal do juro composto, né? Onde é que a gente tem Sn, a soma, ou o montante, capital com o juro. A gente terá P, o valor principal aplicado inicialmente. O 1 é da fórmula, I, que é a taxa unitária, e o N, o número de períodos dessa aplicação. Observamos, observação, relembramos que a taxa e o número de períodos devem ser compatíveis ou homogêneos, ou seja, quando estiver sendo tratado num período de dias, a taxa tem que ser transformada em dias, quando estiver tratando de meses, a taxa tem que ser transformada em meses. Montante composto, a fórmula para cálculo do montante composto em função do valor principal da taxa e, né, ao período e do número de períodos é dada por, né, ali segue a fórmula. Vamos logo a um exemplo. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, ela tem uma rentabilidade de 150% ao ano, quanto tempo será necessário para dobrar o capital através da capitalização composta, né? Capitalização composta é aquilo que a gente está vendo, juro sobre juros. Vamos a esse exemplo para que a gente consiga entender. Objetivo, 2P, por quê? Porque eu quero ter o dobro, duas vezes o capital investido. A minha taxa anual é 150%, vou dividi-la por 100 e obterei 1,5. Portanto, seguindo a fórmula abaixo, né, a fórmula para cálculo de juro composto, nós teremos 2P igual a P, valor, né, P é o valor que a gente investiu, abre parênteses, o 1, que é da fórmula, mais 1,5, que é o meu percentual. Então, a gente vai ter 2,5 elevado a N, igual a 2. Lembre-se que o que a gente está buscando é o N, é o período. A gente quer saber em quanto é tempo nós vamos ter dobrado o nosso capital. Qual é o capital que consta? Não consta nenhum capital porque não interessa, né? A gente vai dobrar o nosso capital, independente se seja 100 reais, 100 mil reais. Eu quero saber, tendo esse percentual de juros de 150%, em quanto tempo eu vou conseguir dobrar o meu capital que eu vou receber. Então, jogando lá na fórmula, a gente obteve 2,5 e é igual a 2, e a gente vai fazer o que? A gente vai dividir 2, iremos dividir o 2 por 2,5. Lembrando, 2,5 saiu da nossa fórmula e o 2 é porque a gente quer dobrar, e a gente vai obter 0,756. Transformando isso em percentuais, né, nós teremos 75%, né, um pouco mais de 75%. Você pode aplicar uma simples regra de 3 e vai descobrir que, se baseando em 365 dias, 75% corresponde a 275 dias, né? Em torno de 9 meses e meio será o tempo que eu vou precisar para dobrar o meu capital, independente do capital que eu irei investir, tendo essa alíquota de juros de 150%. Então, a gente pode entender brevemente um pouco mais do funcionamento de um cálculo de juro composto. Também aprendemos um cálculo de juros simples, e ambos são muito importantes, né? Porque a gente, como foi citado inicialmente, você, com esses cálculos, você vai conseguir se basear em investimentos que a sua empresa talvez está querendo buscar junto a bancos, ver se realmente vale a pena, se a carga de juros não vai ser muito elevada. Você vai verificar também o percentual de juros em relação a um boleto em atraso, ou uma dívida em atraso, ou algo que você tenha a pagar, se talvez você teve uma dívida e está sendo cobrado juro respectivamente dessa dívida, se esse juro não é abusivo. Então, enfim, são inúmeras situações em que você, tendo conhecimento da matemática financeira relacionada a juros, será muito importante na sua tomada de decisão, será muito importante para o seu negócio. Gostaria que você praticasse esses cálculos que a gente citou, buscasse empregar essa fórmula em outros exemplos da sua vida, né? Tente se imaginar financiando um carro num percentual de 2% ao mês, quanto daria isso de juro, quanto eu vou pagar de juro, em exemplos práticos da nossa vida, em exemplos práticos do nosso dia a dia, e sempre utilize isso, né? Porque é a melhor forma para que você também não venha a esquecer. São cálculos simples que você consegue seguir através da fórmula. Se você tiver alguma dificuldade com eles, não esqueça de solicitar os canais de atendimento do CPED Cursos, o pessoal vai estar passando explicação mais detalhada. E a gente segue o nosso estudo. Ainda lá na página 24, a gente vai trabalhar com estrutura organizacional dentro de uma empresa. Agora a gente vai dar um enfoque mais no fator de gestão de uma organização, dos processos que a mesma tem e, resumindo, a sua estrutura organizacional. A estrutura organizacional de uma empresa é algo muito importante. A organização da empresa é definida como a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando o alcance dos objetivos e resultados estabelecidos. Para adequação, organização de uma empresa pode ser considerada o desenvolvimento de alguns aspectos: estrutura organizacional, rotinas e procedimentos administrativos. A gente viu lá desde a análise SWOT, onde é que a gente pode entender um pouco mais de estratégia, de técnicas de gestão. Nós vimos também o plano de negócios e vimos várias outras ferramentas que são utilizadas no nosso contexto administrativo. No entanto, a estrutura organizacional de uma empresa é o que complementa tudo isso. É o norte da empresa, né? É aonde a gente faz a divisão de tarefas, de funções, de atividades, de responsabilidade. Quanto melhor for a estrutura organizacional, quanto mais eficaz for essa estrutura, mais eficaz serão os resultados da empresa. Então, por isso que é muito importante, por isso que as empresas trabalham a cada vez mais para melhorar os seus processos de gestão, de organização, ainda mais quando a gente fala de processos onde envolve, digamos, uma indústria que tem uma cadeia de produção que tem que ter controle em diversos aspectos, diversos controles, né? Então, digamos, uma indústria, ela tem que ter o controle na contratação, na compra de matérias-primas, ela tem que ter controle na produção, tudo tem que ser eficaz. A produção tem que ser 100% eficaz, tem que ter cortar desperdício de produtos, de matéria-prima, reduzir o tempo da produção, maximizar a produção. Em cada detalhe, em cada aspecto dentro de uma empresa, tanto na parte de produção como na parte de entrega, abastecimento, tudo é baseado na eficiência, né? Sempre buscando a eficiência total dos processos. E uma boa estrutura organizacional permite isso, porque ela te dá uma técnica, ela te traz divisões, ela te traz um foco em processos que já são otimizados e que são testados para se colocar em prática e conseguir os resultados. Mas adentrando o nosso assunto sobre estrutura organizacional, nós começaremos lá na página 24 com algumas informações muito importantes. Então, além da organização da empresa, o administrador tem três outras funções básicas: planejamento da empresa, a direção da empresa e o controle da empresa. Essas são três funções que, além da estrutura organizacional, o administrador também tem que fazer. Planejamento da empresa representa o estabelecimento de objetivos e resultados estabelecidos, dos meios mais adequados para se alcançar essas metas. Aonde a empresa está buscando estar nos próximos anos, quais os mercados que ela quer conquistar, qual o faturamento que ela quer ter. Esses são os objetivos, e o planejamento são as estratégias, as medidas que serão adotadas para se conseguir esses objetivos. Isso é uma função que o administrador tem que fazer. Outra função é a direção da empresa, que representa a orientação, a coordenação, a motivação ou liderança das atividades e recursos, a motivação dos colaboradores que compõem a organização. Então, isso também é a função do administrador. E, por fim, o controle geral da empresa, que representa o controle, a avaliação dos resultados, né? Verificar se a empresa, empresa e os colaboradores estão sendo eficazes no seu resultado final de trabalho. A gente está conseguindo aproveitar ao máximo a estrutura, digamos, de produção que a empresa tem, estamos conseguindo minimizar os nossos custos da melhor forma. Além de a gente objetivar crescer e melhorar nossos processos, nós temos que ver se aquilo que já estamos fazendo, se os processos atuais que estamos fazendo estão dando certo e são assertivos. Ou muitas vezes, se processos que a gente adotou realmente vale a pena, ou muitas vezes acabam gerando mais gastos, custos e perca de tempo. Então, é uma constante análise e o controle da empresa também é uma função do administrador. Quanto à estrutura organizacional, é estabelecida de forma adequada, ela propicia. Quais são as vantagens que uma boa estrutura oferece? Identificação das tarefas necessárias, é mais possível verificar as tarefas que precisam ser feitas. A organização das funções e responsabilidades, quem vai fazer cada tarefa. Informações, recursos e feedback aos empregados, ou seja, o retorno, né, alguma crítica que os funcionários, os colaboradores demonstram em relação a alguma coisa que a empresa está fazendo, alguma conduta. Feedback é a resposta, né, é um processo de comunicação, ele melhora o processo de comunicação então, dentro da empresa. Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos. Condições motivadoras, né? Condições motivadoras, ali ele cita bem a questão que ele proporciona ao colaborador como, em si, a ideia básica da estrutura organizacional é criar várias, um organograma onde se divide em setores, a empresa é totalmente numa ramificação de vários setores, vai permitir ao colaborador crescimento e sempre promoção, desde os níveis mais baixos, os níveis mais baixos até o mais alto ele consiga ter crescimento. Então isso também ele fornece condições motivadoras do que um processo de uma empresa onde tem 4, 5 pessoas que tentam comandar tudo e não se cria cargos e não se criam divisões de responsabilidades. Eu acho que se a gente poderia citar a estrutura organizacional adequada é exatamente isso. É a divisão de responsabilidades e tarefas dentro de uma empresa. Para que cada um se dedique inteiramente, em vez de ter um gestor que vai cuidar da parte logística, da parte do marketing, a gente ter profissional habilitado para que dê o seu máximo e que se utilize de suas habilidades específicas para conduzir da melhor forma cada área da empresa. Isso é um planejamento estratégico, é uma forma de gestão correta, se tratando em uma estrutura organizacional de uma empresa. Então, a gente tem primeiramente, lá na página 25, a estrutura informal da organização. É aquilo que a gente citou, né? É uma estrutura onde não são baseados em cargos, mas em relações de trabalho. Ela vai surgir da interação social das pessoas, né? O que significa que ela se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem, né? Portanto, apresenta relações que não aparecem no organograma. A estrutura informal focaliza as pessoas e suas relações. A estrutura formal já focaliza autoridades e responsabilidades. Então, digamos lá, se tem a Maria, que é responsável para sempre fazer a contabilidade das notas emitidas, os cálculos de impostos, ou sei lá, ou até mesmo uma pessoa que é responsável numa reunião sempre de fazer a ata da reunião da empresa. Apenas um exemplo. Se cria uma rotina, e mesmo não sendo talvez a responsabilidade dela específica, mas naquele meio se entendeu que ela é a pessoa que faz sempre isso daí, então é que vai continuar fazendo. Mesmo não sendo da área dela, mesmo não sendo correspondente àquilo que ela faz. Então, se cria muitos vínculos ligados ao processo de gestão informal, onde uma pessoa manda fazer uma determinada função, onde mesmo que ela não tenha grandes habilidades, mas é que ela está com tempo livre agora, ou a tarefa dela não é tão importante assim, né? Então, são alguns fatores que existem na estrutura informal da organização, onde não está presente uma estrutura organizacional adequada. É geralmente mais instável que a autoridade formal, pois ela está sujeita aos sentimentos pessoais. Devido à sua natureza subjetiva, a estrutura informal não está sujeita ao controle da direção como está a estrutura formal, né? Então, justamente por quê? Porque na estrutura formal, cada pessoa tem a sua total atribuições de funções que deve fazer. Deve fazer isso, aquilo, tal, né? Então, e é uma responsabilidade total daquela pessoa, né? Na formal, muitas vezes a pessoa está executando uma tarefa e o supervisor dela tira ela daquela tarefa, joga para outra tarefa de outra área. Isso é informalidade de gestão. Então, é muito mais fácil ocasionar intrigas, é muito mais fácil desmotivar o colaborador. São vários fatores negativos que podem estar na estrutura informal da organização. Vamos lá na página 26. E lá na 26 a gente tem um quadro onde tem vantagens também da estrutura informal e desvantagens. Então, vantagens: proporciona maior rapidez no processo. Por que que proporciona maior rapidez no processo? Porque, digamos, na situação onde a gente tem um colaborador que está trabalhando numa determinada área, né, e surge um problema na empresa, a gente precisa de várias pessoas com foco naquele problema. Você tira várias pessoas de uma área e todos vão num processo único, então ele vai dar mais rapidez no processo, mas de uma forma geral ele pode paralisar algumas áreas dentro da empresa. Reduz distorções existentes na estrutura formal, né? Então, esse quebra-galho, pode-se dizer assim, que é feito de transferir uma pessoa para um cargo, uma função, uma tarefa, de uma pessoa que faz isso aqui, aí outra pessoa realiza outra tarefa. Essa mudança, muitas vezes, ela reduz distorções, que quando você monta e planeja uma estrutura organizacional dentro da sua empresa, ela acaba, às vezes, tendo alguns erros, né? E a informalidade, muitas vezes, ela acontece quando se tem uma estrutura organizacional que não foi muito bem planejada. Outro fator também complementa a estrutura formal, né? Ou seja, o próprio vínculo de pessoas que acontece na estrutura formal vai gerar esse grau de relações que vai gerar a estrutura informal. Reduz a carga de comunicação dos chefes, motiva e integra as pessoas da empresa. Justamente porque ela tem mais interação, né? Você cria um convívio mais unido entre os colaboradores, mas existem muitos diferenciais, né? Cada empresa adota um planejamento diferente. Muitas empresas, principalmente na área de serviços, elas têm um foco muito grande nessa estrutura informal, né? Que é onde não há essa gestão exata das tarefas, das funções, do planejamento. Justamente porque, para que se tenha uma equipe bem sintetizada, bem formada, e ambos possam realizar várias funções, e assim a empresa ainda consegue desenvolver suas atividades facilmente. Numa indústria, por exemplo, isso não seria possível, né? Você tem lá uma montadora de veículos, você não consegue capacitar o colaborador para que ele consiga montar o carro inteiro, né? Você tem áreas específicas, setores específicos que ele vai se especializar e ele vai executar. Desvantagens: desconhecimento das chefias, dificuldade de controle, possibilidade de atrito entre as pessoas. Então, é aquilo que a gente citou, as principais desvantagens desse formato. Vamos lá diretamente na página 27, onde a gente tem os tipos de estrutura organizacional. Na consideração dos tipos de estrutura organizacional, deve-se lembrar que são os resultados da departamentalização funcional, clientes, produtos, territorial, por projetos, matricial, etc. Entre as funções, entre os fatores internos que influenciam a natureza da estrutura organizacional da empresa estão: a natureza dos objetivos estabelecidos para a empresa e seus membros, as atividades operantes exigidas para realizar esses objetivos. Então, são todos processos, todos itens que podem ser otimizados com a estrutura organizacional. as funções administrativas a desempenhar, as limitações das habilidades de cada pessoa na empresa, você identificar que aquela pessoa possui mais habilidade X, por isso ela vai ocupar a função X dentro da tua empresa. As necessidades sociais dos membros da empresa, né, o tamanho da empresa, quando você tem um tamanho elevado da empresa, empresa quando você controla 15 funcionários, você consegue trabalhar de uma forma com uma estrutura informal. Mas quando você tem 150 funcionários, você não consegue fazer isso. Você tem que ter um sistema de gestão adequado, de responsabilidades, tarefas e, enfim, uma estrutura organizacional adequada. Componentes da estrutura organizacional, lá na página 28. Sistema de responsabilidades é o resultado da alocação das atividades, constituído por departamentalização, né, ou seja, dividir em diversos setores. Linha e assessoria e especialização do trabalho. Sistema de autoridade, né, onde você cria uma hierarquia, onde você tem um colaborador tal, que vai atender as regras do supervisor tal. Né, então, cria-se uma hierarquia e um controle de autoridade. Sistemas de comunicações dão um resultado mais eficiente na comunicação, porque você consegue empregar uma comunicação específica para vários setores dentro da própria empresa. Né? Você não emite, digamos, uma circular para toda a empresa. Você consegue trabalhar o foco em diferentes setores, porque a tua empresa está dividida em setores. Condicionantes da estrutura organizacional, objetivos e estratégias, ambiente, tecnologia, recursos humanos, são condicionantes ao que depende, que a estrutura organizacional depende para que dê certo. Níveis de influência da estrutura organizacional, isso aqui a gente vai ver um pouco mais à frente, que são os níveis, né, estratégico, tático, operacional, né, considerações básicas sobre componentes, condicionantes, níveis de influência da estrutura organizacional. Componentes. Sistemas de responsabilidade refere-se à obrigação que uma pessoa tem de fazer alguma coisa para outra. Aspectos básicos da responsabilidade são a departamentalização, como a gente viu, linha e assessoria, atribuições das unidades organizacionais e tudo isso, como está citado ali, a gente vai abordar mais futuramente. Vamos lá na página 29. Ali você pode ver naquela imagem onde ele demonstra, né, que quanto mais alto o nível hierárquico, maior a amplitude de autoridade. Pode ver que a base do triângulo maior é na parte de cima. Então, é justamente aquilo que a gente está citando, né? Quanto maior a hierarquia, maior a autoridade, maior o número de pessoas que essa pessoa comanda. Você talvez deve ter conhecimento em grandes organizações, indústrias, onde trabalha com um grande foco na linha de produção de dos mais diversos itens, que ela se divide, só a parte de produção, em vários setores. Né? Vamos exemplificar a questão de produção de calçados. Né? Então você tem vários setores, da colagem, o setor lá que vai fazer a língua do calçado, a sola, que vai confeccionar a parte superior, enfim, não sei, vários setores. Em cada setor, muitas vezes se divide em subsetores, em cada setor desse tem um responsável, né? É o chamado um supervisor daquela área específica. É ele que vai comandar as outras pessoas. E acima dele tem um outro, até chegar ao supervisor geral da linha de produção, né? Então, isso é uma forma também de estímulo, como a gente citou, pro funcionário, porque ele vê que mesmo em um grupo de 4 ou 5 pessoas que fazem aquela determinada função, né, uma função simples dentro da empresa, dentro da produção de algum bem de consumo, por exemplo, ele pode ser o chefe dessas pessoas. Então todos buscam crescimento. Quando você tem, digamos, uma grande linha, 50 pessoas realizando a mesma coisa, isso já fica um pouco mais complicado, porque você está disputando ser superior e o profissional, o colaborador, todos buscam, é do ser humano, né, buscar sempre mais. Isso é bom, isso é muito bacana. A pessoa, o profissional que busca sempre estar na frente do mercado, né, conduzir outras pessoas, ser líder de outras pessoas, né, então com essa forma de gestão possibilita muito a pessoa, né, a crescer, a buscar sempre se dedicar cada vez mais, porque ela pode começar por ali, ela consegue ver uma escada, né? E muitas vezes, se você não tem uma estrutura organizacional, o colaborador, ele não consegue imaginar essa escada de crescimento, né? Então, tudo isso é muito importante. Teoria formal da autoridade: a origem da autoridade na empresa deve obedecer a uma hierarquia, né? O que a gente citou. Teoria da aceitação da autoridade: a origem da autoridade e a aceitação das ordens, desde que sejam compreendidas e estejam dentro das funções do subordinado. O subordinado, ele acata melhor as ordens, justamente porque o profissional que está acima dele é um profissional que já executou as tarefas, muitas vezes, que ele faz, é um profissional que tem mais tempo de empresa, né? O que se torna, muitas vezes, complicado, numa forma de gestão informal, é onde se tem um supervisor que, de forma apenas nomeatória, foi nomeado para exercer aquela função de supervisor e vai supervisionar alguns colaboradores e não tem noção nenhuma da atividade, né, daquilo que eles fazem. Então, tendo um controle de gestão, você tem aceitação da autoridade. Teoria da competência: a autoridade pode provir as qualidades pessoais e competência técnica dentro do grupo de subordinados. Então, é aquilo que a gente falou da escada, né? Os competentes irão cada vez mais subir, né, os degraus da escada e vão crescer dentro da própria organização. Hoje, o foco principal para você manter um colaborador dentro de uma empresa, nessa era que a gente está vivendo, nesse momento, onde é tudo muito dinâmico, né? Os jovens de hoje, principalmente, que entram dentro das empresas, eles buscam um rápido crescimento. E se eles ficarem estagnados muito tempo, eles vão buscar uma outra empresa onde eles tenham possibilidade de crescimento. Hoje, o grande diferencial, mais do que salário, eles buscam crescer, né? Eles buscam ter o seu currículo cada vez mais ampliado, né, saindo da linha de produção até chegar, quem sabe, o diretor da empresa. É tudo, né, o que a grande maioria dos jovens, principalmente hoje, almeja, né? É esse crescimento, é poder crescer. E uma empresa que não oferece isso, não oferece oportunidade de crescimento, por menor que seja a empresa. A gente está falando aqui de empresa de 100 funcionários, 150 funcionários. Mas mesmo se você tem uma empresa que são 10 profissionais, você oferece um nível de hierarquia, quem sabe, que possibilita as pessoas almejarem um crescimento dentro da empresa, será que você consegue proporcionar uma fonte incentivadora que vai incentivar a pessoa a se dedicar mais ainda, porque ela pode crescer, né? Ninguém gosta de ficar estável naquilo que faz, desempenhando a sua função durante 10, 15, 20 anos. A pessoa tem que almejar crescimento. E você ter uma estrutura organizacional dentro da sua empresa, independente do porte, proporciona isso. Na página 30, nós temos um exemplo dessa estrutura organizacional. Você pode ver a autoridade de hierarquia, né? Então, começa lá pelo A, que é o presidente, o B, o C, o D e o E, e assim vai indo, né? Vamos lá naquele outro organograma na parte direita. Temos o presidente, aí temos a diretoria de marketing, a diretoria financeira, a diretoria das regionais. As regionais vão se dividir em regional norte. Temos o setor de venda, o setor de caixa, né? Abaixo disso aqui ainda pode vir os funcionários, equipes até de limpeza. Então, são vários setores. Se for pegar o organograma de uma grande empresa, o organograma é enorme, né? São vários setores em que se divide. Na página 31, nós começaremos a abordar um pouco de sistema de comunicações. Então, comunicação é um processo mediante o qual uma mensagem é enviada por um emissor através de um determinado canal e é entendida por um receptor. No sistema de comunicação, deve ser considerado que, como, quando deve ser comunicado, de quem deve vir a informação, para quem deve vir a informação, por que deve ser comunicado, quando deve ser comunicado, né? Então, aquilo que a gente citou, a comunicação numa estrutura organizacional, ela deve ser muito mais assertiva. Esquemas de comunicação. Um pouquinho antes, lá em cima, ainda antes do esquema de comunicação, na transmissão da informação deve-se considerar a interferência denominada ruído, que compreende qualquer coisa que se mova no canal que não sejam os sinais ou mensagens reais desejados pelo emissor. Aqui o ruído a gente pode entender até como aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Onde se comunica algo e aquilo vai passando de pessoa a pessoa e no fim a gente tem algo totalmente diferente. Dentro da empresa, se você não tem uma comunicação assertiva, onde você consegue o supervisor ir diretamente no colaborador passar uma comunicação, sem que isso passe por várias pessoas, ela perde muito o resultado da comunicação. Então, seguindo esquemas de comunicação, a gente tem o formal, planejado, facilitado e controlado. E o informal surge espontaneamente na empresa em reação das necessidades de seus membros, né? Então, nós temos a comunicação formal, aquilo que foi planejado, né? Algo já e bem estruturado. E temos o informal, que talvez é uma comunicação de momento que acontece na empresa de acordo com as rotinas da mesma. Fluxos de comunicação. As comunicações podem acontecer via os seguintes fluxos: horizontal, realizado entre unidades organizacionais diferentes, mas do mesmo nível hierárquico. Por exemplo, vamos ver lá em cima, naquele organograma, na página 30, tivemos uma comunicação entre a diretoria de marketing e a diretoria financeira. É um tipo de comunicação horizontal. Diagonal transversal é realizado entre unidades organizacionais e níveis diferentes, né? Então, a gente pegar a diretoria de marketing lá, entrar em contato diretamente com o setor de caixa. Então, vertical, realizado entre níveis diferentes, mas da mesma área. Por exemplo, a diretoria das regionais, diretamente com o setor de vendas. Então, só para que você consiga e possa entender. Custo da comunicação. No estudo das comunicações entre pessoas ou unidades organizacionais, deve-se levar em consideração o aspecto custo para a empresa, pois a análise da transmissão das informações mostra que ela é muito mais custosa do que se poderia pensar. Não tanto devido às despesas de apoio necessárias, mas principalmente em função do tempo que ela absorve e das demoras que acarreta. O que isso quer dizer, né? A gente tem, por exemplo, a situação onde um erro de comunicação pode ocasionar um grande prejuízo à empresa, né? Então, o custo da comunicação, ele é muito alto dentro da empresa, justamente quando acontece problemas, né? E quando acontece problemas, você tem que ter uma comunicação rápida e assertiva. Condicionantes da estrutura organizacional. O que que necessita? Aquilo que a gente viu antes, né? O fator humano, o ambiente externo, fator sistemas de objetivos, estratégias e também fatores tecnológicos. Tudo isso faz necessário para uma boa estrutura organizacional. Primeiramente, o fator humano é feio, como a gente viu lá no início ainda da Rádio Web número 1, que foi um grande administrador que revolucionou, assim como Taylor, a ideia de processo dentro de uma empresa, enumera que são necessárias determinadas qualidades humanas cuja importância aumenta à medida que a pessoa sobe na hierarquia. Ele considera as seguintes capacidades: técnicas de comando, administrativa, de cooperação e de integração. Então, essas são as capacidades que vão definir com que o profissional consiga subir essa escada dentro de uma estrutura organizacional. Fator ambiente externo, análise do processo de relacionamento entre a empresa e seu ambiente. O que isso quer dizer? Como a gente viu na análise SWOT, no contexto de ameaça, o ambiente externo da empresa proporciona vários riscos e também oportunidades, tudo isso se tratando em ambiente externo. Então, você ter um controle de estrutura organizacional deve ser sempre algo planejado de acordo com o momento que você está vivendo. Muitas vezes, por uma força externa, né, no processo da empresa, a empresa está numa fase não muito boa momentaneamente, então já impossibilita é uma prospecção de crescimento que o colaborador vê dentro da própria empresa, né? Muitas vezes é corte de cargos, de funções, a gente vê muito isso, é muito comum aonde a gente tem, a empresa começa a sentir alguma dificuldade no âmbito financeiro, a dificuldade na questão de vendas, e com isso, essa estrutura organizacional, aquele organograma que a gente viu, vai se enxugando e alguns cargos vão se eliminando. Fator sistema de objetivos e estratégias. O objetivo é o alvo ou situação que se pretende atingir. E estratégia é a definição do caminho mais adequado para alcançar o objetivo. Por que se busca uma estrutura organizacional? Para melhorar processos, para melhorar a gestão e ter uma melhoria contínua nos processos a todo momento e em todos os setores, né? Então esse é o objetivo principal e é com base nisso que sempre esses sistemas e esses processos devem ser revisados para sempre ser o melhor possível para aquele momento. Fatores tecnológicos, considera o fator, Vasconcelos considera o fator tecnológico com o conjunto de conhecimentos que são utilizados para operacionalizar as atividades da empresa, para que seus objetivos possam ser alcançados, né? Então, o fator tecnológico é um grande aliado e ele vai ajudar a empresa a ter, até mesmo na questão de comunicação, uma boa organização. Nós temos, lá na página 33, naquele quadradinho mais ou menos, para que você consiga visualizar, nós temos o nível estratégico no topo, o planejamento estratégico, o nível tático e o nível operacional. A gente citou isso lá no início, mas vamos agora descrever o que é cada um desses níveis. O nível estratégico de influência considera a estrutura organizacional de toda a empresa e a melhor interação desta com o ambiente. Um exemplo, a necessidade de criação de uma nova divisão da empresa para melhorar melhor adequação de um produto ao seu mercado. Então, digamos uma situação onde a empresa está buscando. Imaginamos que a empresa tenha uma rede, né, uma rede aqui no sul, e ela pretende abrir uma rede lá no Nordeste, né, uma rede de afiliados, franquias, enfim. No entanto, lá o mercado é totalmente diferente, o público-alvo vai ser totalmente diferente. E para isso você faz necessário mudar o organograma, lá ter um organograma numa outra filial diferente do que a gente tem na região sul. Por exemplo, isso é um nível estratégico que pode influenciar uma estrutura organizacional. Outro fator é um fator tático, ter por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Exemplo, a divisão de uma área industrial em duas áreas, a produção e a técnica, né? Digamos, ela quer dividir, nós temos um supervisor geral que comanda a produção e comanda também o desenvolvimento de novos produtos. A empresa, para melhorar a eficácia, divide, né, e cria dois organogramas, né, um organograma só para a criação de novos produtos, onde a gente vai ter a supervisão de uma outra pessoa, uma pessoa mais especializada, talvez, e um outro departamento somente para a produção desses produtos. E por fim, nós temos o planejamento operacional, que pode ser considerado como a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação estabelecidas. Ele cria condições adequadas para a realização dos trabalhos diários da empresa. Ou seja, ele tenta otimizar cada processo, cada detalhe, cada função da empresa, as funções mínimas, para que em cada uma dessas funções tenha-se o máximo de eficiência e assertividade. Na página 33, vão ter um plano de implementação da estrutura organizacional. Depois, quando você for fazer a leitura mais completa, você pode verificar melhor essas etapas, né? O processo de implantação, o que deve ser feito, quais os itens que devem ser seguidos, quando que ele deve ser adotado. Nós temos também as etapas de avaliação da estrutura organizacional, como a gente avaliar se ela está tendo resultado ou não. Então, primeiramente, o levantamento e identificação dos problemas evidenciado pelos usuários, entrevista com elementos chave da empresa, por exemplo, diretores de diversos departamentos. Aí, posteriormente, a fase de análise, onde tem análise dos dados levantados, que foram levantados anteriormente. interligação dos dados levantados, verificando sua veracidade e considerando os vários subsistemas da empresa, estabelecimento dos padrões e critérios de avaliação, identificação do efeito de cada um dos dados levantados na situação atual da estrutura organizacional da empresa. E por fim, avaliação, que aí vai buscar o estabelecimento da situação dos quatro componentes, a verificação do envolvimento de cada um dos quatro condicionantes e a verificação do nível de influência de cada nível, né? Aquilo que a gente viu, estratégico, tático e operacional. Então a gente pode compreender um pouco mais sobre a estrutura organizacional, como ela é importante na empresa, né? Desde a questão para que o funcionário consiga almejar um crescimento dentro da organização, mas acima de tudo você conseguir melhorar os seus processos, você conseguir ter pessoas especializadas em diferentes áreas que vão dar o seu melhor, né? E com isso a tua empresa tenha realmente uma gestão qualificada, onde seja possível dividir responsabilidades. E esses são apenas alguns dos inúmeros benefícios que um sistema organizacional bem eficaz representa para uma empresa. Agora o último tema, antes de nós concluirmos essa rádio web, é sobre estratégias empresariais, né? Com certeza é isso que vai fazer o seu negócio diferenciar se irá dar certo ou não. São as estratégias que você irá adotar. Nós vimos já a análise SWOT, nós vimos um plano de negócio. Um exemplo, a análise SWOT, ela serve para a gente verificar como está a nossa empresa, né? A situação do nosso mercado, as ameaças, as oportunidades, quais são nossas forças, nossas fraquezas. Com base nessas informações, nós temos que montar a melhor estratégia, né? Então, a estratégia empresarial é o foco, é o que você faz com base nas informações que você tem, com base em tudo, né? Muitas coisas a gente já viu nesse curso, desde a parte de fluxo de caixa, várias informações que nós obtemos, e criar uma estratégia é usar, fazer-se valer das estratégias que temos, que conhecemos, para criar uma estratégia de mercado para tornar nossa empresa competitiva. Vamos ver algumas definições do que é estratégia. Estratégia representa um caminho ou maneira ou ação estabelecida e adequada para alcançar os desafios ou objetivos da empresa. Nem todas as pequenas empresas devem seguir as mesmas estratégias. Também não é necessário aplicar a mesma estratégia a todos os produtos ou serviços de uma mesma empresa. Significa que cada estratégia deve responder às condições internas e externas a cada empresa em particular. Faz parte das condições internas, dentre outros, pontos fortes, pontos fracos, estrutura, capacidade financeira, né? Então, vários fatores. Aquilo que a gente citou, cada empresa está com uma determinada situação, né? Com base na análise SWOT que a gente viu, ela tem uma determinada situação de mercado. Ela tem pontos fortes, pontos fracos. Então, aquilo que uma empresa adotou como estratégia não quer dizer que você copiando e adotando a mesma estratégia irá dar certo, né? Então, desenvolva suas próprias estratégias. Nós vamos ver estratégias ligadas e um pouco mais sobre recursos humanos, administração financeira, marketing, formação de preço, a parte de distribuição, algumas características de serviços, uma breve leitura, uma breve análise sobre esses principais pontos. Começando por recursos humanos, nós já vimos sobre departamento pessoal, né? Já estudamos sobre seleção de pessoal, quanto importante é a gente ter pessoas realmente qualificadas na nossa organização. E, como diz ali, no último parágrafo da 36, os executivos de topo são cruciais no gerenciamento das empresas. O grupo de topo da empresa escolhe os objetivos e as estratégias da empresa, estabelece suas políticas, determina pela delegação, autoridade e a amplitude de ações dos escalões inferiores. Admite e demite funcionários, né? Então, o papel desse alto escalão na esfera de recursos humanos é muito importante. Administração financeira, lá na 37. É importante a empresa ter uma estrutura financeira para que com isso ela consiga criar várias estratégias. Talvez você criar uma estratégia de preço, de mercado, de entrar no novo mercado, mas o seu preço não permite você fazer isso, né? Então, deve ser sim levado em conta a situação econômica a qual a empresa se encontra, a administração financeira que a empresa possui naquele momento. Em relação a isso ainda, nós temos lá uma estrutura financeira sólida representa uma vantagem competitiva significativa para qualquer empresa. Uma análise financeira bem conduzida traz informações valiosas para o processo de tomada de decisão. Nós vimos muito isso no fluxo de caixa, né? O quanto importante é a empresa saber seus custos, é a empresa ter informações relacionadas a seus períodos, onde vende mais, onde vende menos, né? Então tudo isso muito importante. Marketing, ferramenta muito importante no meio empresarial, ela acompanha a administração, ela é o grande aliado no processo administrativo, porque o marketing ele vai ajudar você a vender o teu produto, vai ajudar você, acima de tudo, elevar a tua marca, tornar a sua marca conhecida, e são várias estratégias de marketing que você pode adotar, também de acordo com a situação da tua empresa. De acordo com a análise SWOT que você fez, você cria estratégias de marketing, como a gente citou lá na análise SWOT, para tentar minimizar suas fraquezas e maximizar suas forças. Tornar evidente suas forças, né? Tornar evidente para o consumidor as forças que você tem e minimizar suas fraquezas, né? Então, como diz lá na 37, em relação a essa área, convém fazer algumas considerações sobre algumas estratégias básicas que devem ser consideradas no planejamento geral da pequena empresa. Decisões estratégicas sobre marcas. Lembra que a imagem da marca representa uma das principais funções da comunicação de marketing. A imagem da marca pode ser entendida como conjunto de percepções, crenças, ideias e associações cognitivas ou afetivas que uma pessoa tem sobre aquele produto. Olha que interessante, né? Então, a percepção do marketing é ajudar nesse contexto de reforçar a marca para que a marca seja uma marca lembrada, aumentando logicamente o volume de vendas, mas acima de tudo consolidando a empresa, né? Trazendo a empresa para que ela consiga, tendo uma marca elevada, a gente intensificar um pouco menos os gastos em publicidade, em divulgação, porque a hora que ela alcançar um patamar, basta a gente olhar, por exemplo, a Coca-Cola. Ela não faz grandes investimentos, né, com o foco na venda dos seus produtos. Você não vai encontrar apenas em supermercados uma promoção onde que cita o preço da Coca-Cola, desconto. Os anúncios da Coca-Cola, eles são trabalhados apenas para enaltecer a marca, né, o brand, como é chamado, né? Então, as técnicas de brand, de valorização da marca são muito importantes e é uma estratégia que deve ser adotada, né? Um passo importante é a criação de uma marca forte, né? O desenvolvimento de uma logo forte. Ela tem que ser padronizada, tem que estar em todos os locais, em todos os documentos, em todos os veículos, nos uniformes. Isso já é um primeiro passo para a tua fidelização da marca. E a partir dali você cada vez mais tenta buscar estratégias de branding e estratégias similares para tentar criar valor à sua marca. Ainda em relação à marca, lá na página 38, entre outros, ele evidencia 5 regras que as pequenas empresas devem observar ao darem nomes às suas marcas, né? Então, aquele momento que você talvez está buscando abrir um negócio, montar um negócio, ainda está em fase de desenvolvimento da tua marca, buscando qual vai ser o nome, muito cuidado, né? E o grande ponto, que pode ser um ponto de alavancagem no seu negócio, é a tua própria marca. Então, crie uma marca forte. Aqui a gente tem algumas características dela. O nome deve ser fácil de pronunciar, ser descritivo, precisa ter proteção legal, né? Você não pode copiar uma marca já existente. Então, se assegure que assim que você cria uma marca, você registre, né? Registre patente sobre aquela marca, não somente a marca, logo como um todo. Então, precisa ter proteção legal, como a gente citou, que possam ter possibilidades profissionais e possam se encaixar em outras linhas de produtos que sejam similares. Né? Então, algumas características da marca, para que na marca não esteja descrito uma atividade que você faz, né? Para que, porque depois você pode aumentar seu mix de produtos, seu mix de serviços, e um nome específico poderia viabilizar a prestação desse serviço ou produção desses produtos. Decisões estratégicas sobre embalagens. A embalagem é um fator fundamental, importância, que a pequena empresa deve levar em consideração. A embalagem apresenta as seguintes funções: proteger o produto, preservar sua qualidade enquanto existir, chama a atenção do cliente, então um aspecto de marketing ali a gente pode ver, evidencia os benefícios e atributos do produto, deve estar de acordo com a imagem planejada para o produto e estar em consonância com a lei. Né? Então, de acordo, digamos, um produto alimentício, tem que ter tabela nutricional, tem que ter selo de inspeção sanitária. Então, são vários os atributos que devem constar na embalagem, mas ele também, a embalagem é um grande canal de vendas e é um grande motivador de vendas. A gente sabe que muitas vezes aquela impressão, aquele olhar que você joga sobre um produto no supermercado é que vai determinar se você vai levar ele ou não. Você olhou em 10 segundos, 4 segundos, você tomou uma decisão se vai levar aquele produto. É uma compra por impulso, você está passando no supermercado e você olha aquele produto, olha que interessante, né? Você olha em alguns segundos, talvez aquela embalagem vai ter promover com que você faça e realize uma compra daquele produto, uma compra por impulso, porque muitas vezes você nem tinha grande necessidade de ter aquele produto. Então, nós temos também a importância do rótulo. Pode ser expressa pelas valiosas contribuições que o mesmo imprime ao produto. O rótulo pode apresentar informações específicas sobre o uso do produto. É uma forma de comunicação direta com o seu cliente, informa quais os cuidados que o consumidor deve ter com o produto, valoriza a marca, entre outros. A pequena empresa deve ter o máximo de cuidado ao lidar com a rotulagem de seu produto, precisa observar a lei, né, como a gente citou. Decisões estratégicas sobre serviços. A sua empresa vende produto, mas você sabe que você tem serviços atrelados ao produto que você vende. Como assim? Você vende um produto para o cliente, a entrega de mercadorias é um serviço e deve ser prestado com máxima eficiência, rapidez, agilidade, uma entrega correta, entregar a mercadoria correta, isso não é um produto. A entrega de uma mercadoria não é um produto, é um serviço e deve ser prestado com extrema qualidade. Então, muito se falava em empresas de serviços, empresas de produtos, mas hoje a gente sabe que as empresas de produtos também vende serviços agregados. E é o que a gente vai ver agora. E esses serviços são muito importantes, que vão fazer a diferença, não somente ter um produto bom, um produto legal, mas os serviços que estão atrelados àquele produto. Atendimento ao cliente na hora da venda desse produto é um serviço que está atrelado? É. Com o serviço da pequena empresa, pode usá-lo como um eficiente sistema de informação. Sistemas de troca, de devolução de mercadorias defeituosas, é um serviço? É um serviço. Deve ser prestado também com a máxima eficiência. Acompanhamento de pós-venda, olha que interessante. Você já liga para o teu cliente após você vender algum produto, algum bem de consumo, ou até mesmo um serviço, e pergunta como está a utilização do mesmo, se ele gostou daquele produto, se ele gostou daquela roupa. É um diferencial que algumas empresas realizem e tem grande diferencial. Isso foi apontado até mesmo em estudos, que o pós-venda, hoje naquilo que se fala em fidelização de cliente, que já é um termo um pouco mais complicado, porque a fidelização ela já não existe mais. Né? As empresas que ficam achando que vão fidelizar o cliente, se baseando no contexto das gerações que estão consumindo a partir do momento, vão começar a consumir em massa, é um pouco irrelevante, mas o pós-venda é uma das ferramentas que ainda é possível você fidelizar o cliente, e fidelizar o cliente, como você sabe, é garantir que ele vai comprar somente na tua empresa e nenhum outro lugar. Mas nós sabemos que talvez você pode errar em um momento, e no momento o teu concorrente vai ter um produto mais atraente, você não vai conseguir ter aquele produto e você vai perder aquele cliente, uma hipótese. Ou você está passando por uma dificuldade de mercado e o teu concorrente não. Ele consegue fazer uma baixa de preço. Então, logicamente, se for uma diferença mínima, não vai tirar o teu consumidor. Mas se for uma diferença relevante, sem dúvida alguma, né? Por mais que seja um cliente que compra 10 anos na sua loja, hoje o mercado que a gente vive vai fazer com que o cliente vá para o teu concorrente. Mas a fidelização, ela tem um contexto que ele vai comprar somente na tua loja. No entanto, a gente sabe que a fidelização, o termo ser fiel a uma empresa, isso não existe, né? Então, nós temos que tentar criar estratégias como esta, criar vantagens competitivas, criar diferenciais de mercado, para que mesmo que o cliente compre no concorrente, mas ele veja que o atendimento não é de qualidade, que a entrega da mercadoria não é de qualidade, e uma próxima vez que ele for exposto a uma mesma situação, ele vai pensar, não compensa. Não porque ele é fiel à tua marca, mas fala, não compensa porque eu gosto do atendimento lá onde é que eu compro, lá eles entregam direito, vale a pena eu pagar 5% ou 10% a mais. Então, são fatores que devem ser levados em conta. Eu só destaco a questão da fidelidade, que o termo fidelidade é um pouco forte. Hoje não se consegue fidelizar clientes. Se você ficar buscando esse contexto de fidelização e a hora que você vê o teu principal consumidor entrando na loja do teu concorrente, você vai ficar louco. E a gente sabe que isso é totalmente normal. É do consumidor. Você não vai conseguir fidelizar o mesmo para que ele apenas acompanhe os preços da tua empresa, apenas entre na tua empresa, veja as novidades da tua empresa. Se o teu concorrente trazer novidades que você não tem, obviamente que ele vai buscar elas no seu concorrente. Então, nós temos ainda algumas informações, decisões estratégicas sobre preços. Nós vimos muito sobre formação de preço, como a gente fazer essa análise, a importância da formação de preço. E nós temos algumas formas de cálculo para a gente calcular o custo, além daquela que a gente viu. Então temos a fixação de markup, onde se acrescenta um valor, uma percentual ao custo unitário. Nesse caso, imprescindível que a empresa conheça bem os custos, como a gente viu. Temos a fixação de ROI, né, o retorno sobre investimento. Digamos que você tenha investido um capital X e você tem que ter uma margem de lucro, calcular os seus custos e uma margem de lucro X para que você consiga recuperar aquele capital em um ano. Então é uma forma de você calcular o teu preço. Outra forma, o valor da concorrência. Você analisar o valor da concorrência, se basear com o que a concorrência trabalha para você formar o teu preço. Lembrando, isso aqui dificilmente uma empresa ela vai adotar uma dessas medidas. Ela analisa todas elas, né? Então ela vai analisar o retorno sobre investimento, mas ela também vai levar em consideração como está o valor da concorrência. Então são vários fatores que podem ser analisados. Nós temos ainda lá no final decisões estratégicas sobre distribuição. Distribuição, né, a logística de um produto, também é algo muito importante. Ela pode ser direta ou indireta. Direta quando você faz diretamente ao consumidor, indireta quando você depende de alguém. Exemplo, você vende um produto via Correios. Tudo deve ser, lá como você pode ver na outra página, tudo deve ser analisado em relação aos custos que você tem, em relação à cobertura de entrega. Digamos que você venda um produto e um cliente lá do norte vai querer comprar aquele produto. Como é que você faz para você entregar ele? Controle, para você conseguir controlar e saber se a transportadora está levando aquele produto, se você está levando aquele produto, quando exatamente, que hora precisamente vai chegar esse produto até o teu cliente. Então são algumas questões que devem ser analisadas. Por fim, decisões estratégicas sobre promoção. A área de promoção é entendida aqui no sentido de comunicação, um setor negligenciado pela maioria das empresas de pequeno porte. era quem acha que empresas de pequeno porte não devem gastar em promoção de sua marca, em divulgação de sua marca, em todo aspecto de publicidade em geral, achando que apenas estar em um ponto adequado, criar uma rede de clientes e fazer com que o seu negócio caminhe a passos lentos, mas que você consiga formar uma carteira de clientes, é um caminho um pouco longo, porque a gente sabe, justamente como a gente estava citando a questão da fidelidade, você formar uma carteira de clientes não lhe dá muitas garantias, né? Então, você tem que demonstrar que você está presente no mercado, demonstrar os seus diferenciais de mercado, as suas forças, como a gente viu na análise SWOT, e quando você puder trazer diferenciais de mercado, seja no preço, seja na qualidade do produto, você divulgar isso daí, né? E divulgar utilizando das mídias. Hoje é possível você utilizar canais de divulgação que se correlacionam com o seu negócio a um custo muito baixo, né? Então, publicidade, promoção de vendas não custa caro se você elaborar uma boa estratégia para trazer os seus clientes, trazer os clientes até a sua empresa. Então, erroneamente, muitas dessas empresas acreditam que investir nessa área é tarefa apenas para as grandes empresas, como a gente viu, deixando um vácuo numa área que poderia ser o seu diferencial no cenário competitivo, inerente a qualquer tipo de empresa. Existem várias formas que a pequena empresa pode utilizar para se comunicar com o seu público-alvo. Segue algumas considerações. Então, a propaganda é um deles. Apresentação impessoal de uma ideia de negócio através da mídia de massa, jornal, TV, rádio, revista, folder, outdoor, enfim. A empresa pode fazer propaganda e seu produto de uma empresa em si. A escolha do tipo de propaganda vai depender do objetivo que a mesma queira alcançar. Assim também como a mídia que vai ser utilizada, pode ser uma propaganda na TV, pode ser um áudio no rádio, pode ser um texto no jornal. Então são vários os canais de divulgação, pode ser um outdoor, uma foto no outdoor. Então são N os canais de divulgação, a panfletagem hoje ainda é presente e ainda dá resultados porque ela tem um custo baixo. Então são N os fatores que podem ser levados em conta na hora de você escolher o teu melhor veículo para a sua melhor propaganda, para a sua melhor estratégia. Outra forma é a venda pessoal. É um tipo de promoção feita de uma forma pessoal, individual. Nem todos os produtos devem ser vendidos, devem e podem ser vendidos através desse tipo de promoção. Caso o produto se encaixe nessa forma de comunicação, o importante é que a pessoa treine de uma forma contínua seus vendedores, ou seja, onde os vendedores saem a campo, saem buscando clientes possíveis, potenciais clientes da empresa. E eles levam o nome, levam a marca, levam as vantagens competitivas, levam os diferenciais até o cliente, até a casa do cliente, até a empresa do cliente. E fazem também, através desse trabalho, mesmo que eles não vão realizar uma venda, mas eles estão divulgando o negócio, né? Então, é uma forma também de divulgação, uma forma de promoção. O sucesso da venda pessoal depende muito desse último aspecto, promoção de vendas. São todas as formas de comunicação que não sejam propagandas ou venda pessoal. Pode ser realizado de diversas maneiras, pode ser utilizada para atingir objetivos de diversas ordens, estimular relacionamentos com canais intermediários, né? Então, tendo como objetivo estimular relacionamentos com canais intermediários no sentido de motivar um cliente à compra, né? Vamos citar um exemplo que a gente tem aonde os atacadistas vão incentivar os varejistas através de uma promoção, de um desconto, e os varejistas vão repassar isso para os seus consumidores finais, né? Então, digamos, uma campanha onde é focado agora, por exemplo, uma campanha que seja elaborada para um fim de ano. Os atacadistas vão incentivar os varejistas a antecipar as compras e os varejistas vão orientar os consumidores finais de antecipar suas compras para o Natal. Então, um exemplo bem simples de como o processo de vendas ele age com escala, né? E são algumas estratégias, entre outras, que você pode adotar ao seu negócio. Obviamente, muito o foco muito principal dessas estratégias é com o marketing, né? O marketing ele tem um foco mais nessa questão de criar e desenvolver estratégias, né? O marketing é o mercado em ação, marketing é mercado. Então, nós, como profissionais administrativos, temos uma função principal, além das estratégias, é de gerenciar, planejar, né? Mas, acima de tudo, ter o controle administrativo, né? Ter as informações, ter o controle sobre as informações. É sabermos como a situação da empresa se encontra e, com base nas informações que nós temos, nós vamos desenvolver estratégias específicas, né? Então, por isso que o setor de administração e o setor de marketing, eles andam muito junto. Se são, digamos, tem um profissional de marketing e um de administração, ambos realizam um trabalho continuamente, e a gente sabe também que muitos administradores fazem essa parte de criação de estratégias, inovação de estratégias, estratégias novas no mercado, aliás, e que essas estratégias podem ser ou não assertivas, né? Muitas vezes você vai criar uma estratégia de mercado acreditando que você vai ter um certo retorno sobre isso e você não vai ter, mas isso muitas vezes é conhecimento de mercado, né? Então você aprende com os seus erros, com estratégias, mas quanto mais informações você tiver, que é a função do administrador, juntar informações, dados, análise SWOT, fluxo de caixa, planos de negócios, enfim, quanto mais informações você tiver, mais assertividade você vai ter na criação de estratégias de mercado. Conclusão. Dessa forma, concluímos a Rádio Web número 2 do curso de auxiliar administrativo e, da mesma forma que a gente realizou na Rádio Web número 1, após ter terminado de ouvir essa Rádio Web, você irá fazer a leitura completa da apostila módulo 2 e, posteriormente, e após você realizar a leitura, você irá assistir às aulas que são relacionadas a esses conteúdos que a gente abordou aqui. Quais são essas aulas? Se você está assistindo pela plataforma virtual, são as atividades que constam lá no módulo 2. E como também foi na nossa Rádio Web número 1, né, nosso primeiro módulo número 1, no módulo número 2 também a gente terá atividades relacionadas a esses conteúdos, né? Dessa forma, nós inseramos a nossa Rádio Web e se vemos na nossa última Rádio Web do curso de Auxiliar Administrativo. Até lá!